sobre a cooperativa, Cooperativa, doutor, e aí? Falo. Eu, e adorei, vou adotar esse juiz do povo aí. Juiz do povo. Aqui. Cara, falar aí sobre cooperativa. Aí seria pra federal lá na frente. Não. Deputado federal. Não, juiz federal, federal. Calma, pô. Vamos falar, que eu tenho que falar de direito aqui, meu amigo. E aqui falar do juiz do povo, falar sobre cooperativa. Cara, o que é que eu preciso dizer? Falando como estudioso da matéria. Cooperativas no mundo são formas alternativas de trabalho e renda. No mundo do trabalho, falando sobre Europa, falando sobre a Organização Internacional do Trabalho, falando sobre outros países, ter cooperativas de verdade são formas de agregação de trabalhadores na busca de melhores condições. A gente vê isso com muita visibilidade para situações de prestações de serviço autônomo. Cooperativas de táxi, por exemplo, são realidades em todos os campos do mundo. No campo. O que mais tem a cooperativa? Agora, o que é que acontece com frequência? Vamos falar sobre essa questão do campo. Às vezes, o indivíduo cria uma cooperativa com nome de cooperativa, com o formato de cooperativa externo, mas na prática é empresa de trabalho temporário. Cooperativa não parece, mas não é. É Denorex, velho. Parece, mas não é. Então, o indivíduo vai lá e trabalha, tem dono, tem chefe, mas cumpre ordens. Cumpre ordens, aí é, a gente falava isso no passado, que não era cooperativa, era fralda operativa, laranja operativa. Gato operativo. Doutor, trabalho telepresencial pegou no Brasil? Rapaz, pegou e pegou muito, porque a gente tem que entender que todos nós, Adelson, nós somos sobreviventes de um holocausto, nós somos sobreviventes de uma pandemia. Muitos de nós, né, nós perdemos amigos, colegas, parentes nessa pandemia, nós somos sobreviventes. Ídolos, né? Né? Isso. Quantos ídolos perdemos, né? E então, nesse ponto, é preciso entender que a pandemia funcionou para as comunicações virtuais como uma enzima, ela acelerou os processos. Mas tem que ter os cuidados, né? E os processos. E uma das coisas que foi acelerada foi o teletrabalho, o home office, né? O homeschooling, né? A forma de aprendizado virtual. Só que hoje a gente tem o teletrabalho absolutamente disseminado. Existem atividades que voltaram da pandemia, mas continuaram no teletrabalho. E aí é preciso ter o cuidado. O cuidado. Por quê? Porque houve uma situação excepcional nesse país, né? Neste mundo. Mas o mundo voltou a reconstruir uma normalidade. E é preciso entender. Tanto que a legislação mudou, né? Você tinha que a pessoa em home office não tinha controle de horário. Hoje, ela só não tem controle de horário se ela recebe por tarefa ou por produção. Porque se ela recebe por unidade de tempo, a priori tem que ter controle de horário. Se você... Mas de que forma? Aí, vou botar um ponto na casa do funcionário? Eu vou fazer, eu vou lá, o primeiro que é fácil. Né? Por exemplo, o cara trabalha como telemarketing em home office. Ele tem um horário que ele acessa o sistema. O horário tá que gravado ele está acessando lá. O sistema, tá lá. Tá marcado o horário que ele entra, tá marcado o horário que ele sai, tá marcada a atividade. Em home office, inclusive, porque em telemarketing, a gravação, filho. A voz da pessoa. A voz tá lá. O hospital tá trabalhando. Não é o cara ligou o computador e vai fingiu. Assistir Netflix. É. Não! O indivíduo tem ali um determinado controle. Agora preciso verificar. Cada caso é um caso. É um caso. Doutor Rodolfo, sua vinda aqui, quando eu divulguei, hoje vai ter o doutor Rodolfo Pamplona, aí algumas mensagens vão chegando, né? E entre elas, um cidadão que se identifica como empresário, pergunte a doutor Rodolfo Pamplona por que que vira e mexe empresários dizem que a justiça do trabalho é uma justiça mãe do trabalhador. Olha, na verdade, é conversa de derrotado, é conversa do indivíduo que tem uma postura autoritária e acha que eu mando, eu posso, eu sou o dono, e aí acha que pode subordinar seus trabalhadores como se fossem seus servos e não contratantes. Então, o indivíduo que abusa desses pontos, vai ter, sem sombra de dúvida, se sentir contrariado. Por quê? Porque a justiça não vai calar dentro de uma demonstração efetiva de que aquele abuso ocorreu. Por quê? Porque tem o outro lado da moeda. Esse tipo de conversa acaba gerando, às vezes, uma quantidade de ações que o indivíduo não se municia suficientemente de provas e que te julgue procedente. Eu convido o meu amigo que fez aí a pergunta, ou convido qualquer cidadão, porque a audiência é pública, e assistir a audiência lá na gloriosa 32ª Vara do Trabalho de Salvador, onde eu atuo. Tem audiência lá de segunda a quinta. Apareça lá, pode sentar do meu lado. Doutor, eu queria ver, aprender um pouco como é que é a audiência na prática. Senta do meu lado, eu lhe explico tudo. Porque você vai ver que vai ter situações, arrebentou, né, que o indivíduo é super explorado e a gente precisa ter a mão firme, mas às vezes o indivíduo está no mimimi e vai ser julgado improcedente. Pronto, tá aí. Pegando um pouquinho desse gancho, depois a gente vai falar sobre assédio no ambiente de trabalho. Estamos aí, né? um tema que eu estudo há muitos anos. Muitos anos. Doutor Rodolfo Pamplona, excelente sua vinda aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão muito mais abastecidas de informações importantes e outras, acredite, estão chateadas, porque infelizmente não foram contempladas com as perguntas. Mas estamos à disposição. Sempre mandem as perguntas aqui para a sociedade e eu prometo, eu voltarei. Ou seja, entrevista com gosto de gás. Ah, isso. E vai ter mais. E vai ter mais. E mais. Doutor Rodolfo, tá indo daqui a pouco? Vai para lá. Vou lá, doutor. Tô aqui. Tá pronto. Vamos aqui, pronto para o ataque. Um abraço, viu? Um abração, meu velho. Tudo de bom. Doutor Rodolfo Pamplona, que também é professor da UFBA e também da Unifax. E quantos livros? 102. 102 livros. Só 102 livros, imagine. Um abraço. Abração. Felicidades. Fui. Vita Vigor, Vinícius Costa, chegando aí com Vita Vigor 3.0 para os casais da Bahia. Vinícius, bom dia. É isso aí, Adelson, muito bom dia a você, muito bom dia a toda a audiência da Rádio Sociedade, é sempre um prazer falar com você, Adelson, quanto tempo, né? E vamos falar de Vita Vigor sim, porque a gente quer que o ouvinte da Rádio Sociedade hoje possa usufruir dos melhores momentos da vida entre quatro paredes. E hoje eu quero falar com você, amigo homem, que está nesse cenário de fraqueza, indisposição, sem energia, sem desejo. Eu quero falar para você, amigo ouvinte, que você não está sozinho nessa luta, não. Muitos homens e mulheres que acompanham o programa, 8 a cada 10, relatam que não têm uma vida sexual satisfatória. Vivem cansados, esgotados, casais com 10, 30 anos de casamento, totalmente sem libido, sem vigor, casais com 4, 6, 1 ano sem namorar. Esse é o cenário. Amam as parceiras, mas na hora H a cabeça quer e o corpo não responde. E quais são os grandes vilões, Adelson? Eu gosto muito de falar disso. Amigo ouvinte, você perde a partir dos 30 anos 1% de testosterona ao ano. Com isso, você vai ficando sem libido, vive cansado, não consegue dormir direito, perde o libido, perde o tesão, a potência sexual fica comprometida, a libido não tá legal, você sofre até mesmo por conta da ansiedade, né? E o estresse e a ansiedade também baixa a sua testosterona. E a função do Vita Vigor, Adelson, é que de forma natural, você, amigo ouvinte, melhore aquele vigor físico, sexual, tenha mais disposição para o dia a dia, elimine aquele cansaço, auxilia na redução de gordura na região abdominal, melhora seu cabelo, melhora sua pele, melhora seu vigor físico e sexual. E não é à toa que a gente está há 5 anos na Rádio Sociedade como o produto mais vendido da Bahia. A cada 10 clientes, Adelson, que ligam pra gente, 8 indicam o produto para amigos, vizinhos, colegas, e não há produto no mercado para auxiliar no estímulo da produção de testosterona, uma melhora na linha sexual de forma natural, que nem o Vita Vigor. Muitas vezes você, amigo ouvinte, recorre a produtos paliativos que resolve na hora, mas depois causa dependência. O Vita Vigor não causa dependência. E o melhor, hein, Adelson? Promoção fecha mês. Quem ligar agora, gente, anota aí o telefone comigo, a ligação é gratuita, tá? 0800 016 1111. Já liga, tá? Ó, 0800 016 1111. Olha a promoção que eu preparei. Comprou 3 Vita Vigor, ganha mais 3. Comprou 6 Vita Vigor, ganha mais 6. Se comprar 12, ganha mais 12. Se comprar 2, ganha mais 2. É promoção dobrado na nossa promoção fecha mês. Tá no cenário de fraqueza, preguiça, sem energia, sem disposição, sem desejo, não tá conseguindo mais trabalhar? É só anotar o telefone, ó. 0800-016-1111. Repetindo, 0800-016-1111. 0800-016-1111, Adelson. Valeu, Vinícius. Categoria Costa, um abraço pra você. Um abraço, meu, vou falar assim, categoria, Bira do Ar, cinegrafista da Record Bahia também, é uma categoria, gente boa da melhor qualidade. Ó, hoje eu não vou passar muito tempo aqui, entendeu? Porque, já sabe, né? Tem alguns temas aí que eu vou deixar pra vocês dois, porque senão vai estourar o horário. Smetak, bom dia. Kalil. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Kalil? Bom dia, Adelson. Bom dia, dia a todos os nossos ouvintes do coração. Bora? Sim. Sim, começa. Você que tem aí o assunto, você disse que tinha... Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato. Qual a surpresa? Assinadas por Moro. Qual a surpresa? A surpresa foi que demorou. Ah, só foi isso mesmo, né? Demorou. E não se assuste, e não se surpreenda, melhor dizendo... Se em 2026 ele não surgir aí como candidato a algo, Senado, deputado... Não foi antes, tá? Eu não quis. E se for eleito? Porque nesse país a gente vive uma inversão de valores. Então... Ó, ontem eu vi uma manchete que é a seguinte, né? Mas eu não vi ninguém do governo aqui pegar, né? Mas se você falar, pegar, se Adelson Carvalho falar, pegar, e Smetak também. Não fica lá de não, Smetak. Aqui. A manchete do O Antagonista. Olha aí, Kalil. Olha aí. Tá com o Instagram? Lá no Instagram. Tem uma manchete de O Antagonista. O que é que diz aí? É uma foto que disse eu, tá assim, ó, com as mãos como se estivesse orando, assim. Aí, tá bem recente. Achou? A internet tá boa aí? Tá. Pronto. Smetak não tá procurando. Já percebi. Vá. Fui falar tão bem silêncio. Na internet. Bora, irmão. Bora. Terra chamando. Bora. O antagonista? Sim. É, tá uma lentidão aqui hoje. Já entrei. O que você quer, irmão? E aí, a foto de seu. Ele com as mãos assim. Já apareceu. Tem um Biden aqui na capa. Não, vai pra baixo. Vá mais. Tem 17 horas de publicação. Oxi. Vamos lá, não tem. Aqui, não tá, minha bem, jovem, ó, a foto aqui, ó. É. Aqui, ó. Hoje ou não tá enxergando bem? Sábado fui eu lá no Balanço Geral, não tava enxergando direitinho. Hoje pra eu você. Mim não tá aparecendo, não. Deve ter atualizado. Não, você tá com print ou tá com a página? O que é que tem, né, aqui? Tá enxergando? Depois de Lula, agora Dirceu, a alma mais honesta do Brasil. E aí? Teve alguma nota de repúdio? Depois de Lula, agora Dirceu, a alma mais honesta. Bora usar a pontuação. Tá aqui. Bora, a pontuação. Depois de Lula, agora é Dirceu, a abre aspas, alma mais honesta, fecha aspas, do Brasil. Pronto. Alguém contestou aqui? Não. É. Tá bom, caladinho, né? Pronto. Adoro essas provocações. Eu gosto de ver os comentários. É, eu também. É. Também gosto. Deixa eu até seguir. Aí o cara fala aqui, ó. Quem consegue levar um país desse a sério? Que tipo de democracia é essa? Aqui, o amor é venceu. Democracia que quando mas eu falo, que era se eu falo democracia, tóxico. Se você se defende, você é misógino, eletricista. Outro comentário aqui, ó, só revela que a Lava Jato foi a coisa mais séria que o Brasil teve nos últimos tempos. Chegou o fiscal de muitos conteúdo. Muitos deles, réus confessos, vão tendo o passado reescrito. Sim. E a ProSoja garantiu que Danone vai seguir comprando soja brasileira. Pronto, eu tô percebendo que vocês estão pra baixo, desanimados. Eu vi uma notícia que mexeu comigo, colocou minha energia no chão mesmo. Qual foi a notícia? O casal foi quase linchado ontem, né? Não, eles terem sido linchados, mas as barbaridades que eles fizeram contra essas fazendo crianças, vídeo sabe? Das crianças fazendo sexo. E não, criança, e não é só isso, crianças. A menina era obrigada a teatro com um cachorro. Exato. Que isso, gente? Então, Continuo repetindo a frase que dona Priscila Kalil diz sempre. O ser humano é um projeto que não deu certo. Dói muito, sabe? Porque são crianças extremamente vulneráveis que não podem se defender. Por que esse tipo de gente está cada dia mais gente perversa, ruim. Por quê? Sentimento de impunidade, Adelson. Ah, sim, eu ia chegar lá. Impunidade, valores familiares que se destruíram, ninguém tem mais respeito dentro de casa, quem não respeita dentro de casa não vai respeitar. Mas tem uma turma aí, sabe? Que está incentivando a cada dia mais acabar com a família, brasileira, acabar com os costumes. É, entendeu? Isso, com isso mexeu. Se, você aprendeu com seu avô e seu bisavô, nada disso presta mais. Outro dia eu vi alguém dizendo que... Não, e essa parte aí que você ainda completou. Outro dia eu vi alguém falou sobre literatura, um livro que coloca o Satanás como um deus. Ô, Calil, Carnaval! Isso para crianças. O Carnaval Carioca não teve agora recentemente? Alguém foi falar do demônio, essa pessoa foi cancelada. Só que aí alguém vai dizer... Ele falou mal do demônio. Mas isso é cultura, é a livre expressão. Que livre expressão? Expressão não. Graças a Deus, meu ambiente familiar não tem diabo de expressão, essa expressão do Satanás aí, tô fora. Não dê risada não, viu, velho? E digo mais, Adelson, não dê risada não. Vou soltar um jegue só não. Vou soltar a jegada toda. De se zombar da cara de Jesus, de personificar. Mas esse pessoal tá pagando, viu? De forma esdrúxula. Tá pagando. Acredite ou não em Jesus, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de coisa boa. Tá pagando. Muita gente tá pagando. Das escrituras e tudo mais. Ó. Bora fazer uma lista aí de quem defende liberação de droga, que tomou cacete na urna. De quem massacra a família, que tomou cacete na urna. Veja quantos que defendem, né? Que defendem Jesus sendo arrastado. Cenas terríveis, principalmente na Páscoa, para provocar o povo cristão. Erotizando Jesus também. Quantas dessas figuras estão pagando? Pagando e vão pagar mais, para todo mundo ver. Entendeu? Então, essa turma que anda pedindo liberação de droga, jovem, abra seu olho. Quem pede liberação de droga quer ver sua desgraça, não quer ver você bem. Quer ver você desgraçado, sujo, maconha, cagado, fazendo vergonha pra sua família. Um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida foi aqui em Salvador, os caras fazendo marcha da maconha com a polícia fazendo a proteção desses caras. E criticando a polícia. Palavras de ordem contra a polícia. Evento público de... Coronel Coutinho, eu perguntei aqui, Coronel Coutinho, o senhor, cadê a nota de repúdio? O maconheiro descarado. O Calil, não me ignore, não. Cadê a nota de repúdio da polícia? Não teve, amigo, não vai ter. Cadê Smetak? Esqueça. Cadê Coutinho? Esqueça. A nota de repúdio pra marcha da maconha, a polícia militar dando segurança à marcha da maconha e não teve uma nota de repúdio na rede social da polícia militar, Coronel Coutinho? Eu tô falando Coronel Coutinho porque eu respeito muito a sua história, a sua carreira, um homem que fundou o BOP, comandou o BOP da Polícia Militar da Bahia. Tem ou não tem história esse homem? Tem história. Caveira. Não é Caveira? Caveira. Coronel Coutinho. Não teve uma nota de repúdio. Viu? Não teve uma nota de repúdio. Posso ir embora? Um abraço. Ai, vamos nessa. Vai porque, como é que Varela dizia? Vai porque quer. A gente fala dele todos os dias aqui, né? Todo dia a gente fala. E temos que falar, temos que reverenciar o nome dele. Olá. Chegou agora, tem um assessor do fiscal de conteúdo. E tem o Repone. O secretário? Tem o Repone. Rapaz, você viu que Jerônimo chamou Neto? Aqui? De quê? Chamou Neto de vice-secretário de um partido. Aqui. Tá no meu Instagram, inclusive. O governador, da política. Neto é agora, vice-presidente. Agora, pera aí, mas ele chamou de vice-secretário. Vou largar aqui. Será que ele não se atrapalhou, Adelson? Não sei. Vou largar aqui e vou sair correndo, hein? Vou largar aqui e vou sair correndo. Tem uma foto emblemática que tá aí circulando, onde está Neto no evento, ao lado de nada mais, nada menos que o senador Ângelo Coronel. Será que já está ensaiando alguma coisa para 2026? Porque se o lado de lá disser... Tudo é possível. Não, ele já tem para onde ir? Tudo é possível. Ângelo Coronel? Tudo é possível. Político não dá ponto sem nó. O que dizem aí nos bastidores é que Coronel pode surgir como vice de Jerônimo. E caso o Coronel não venha como vice de Jerônimo, o filho de Coronel seria candidato a vice de Jerônimo e Coronel seria... Não, seria levado para candidatura a deputado federal. Mas ele vai aceitar então, não ser senador? Então aceitaria porque o filho seria vice. É isso. Então essa competição pelo Senado das duas vagas abre espaço para Rui. Ninguém vai sair última perdendo. Entrevista que eu fiz com ninguém ele aqui no Sociedade em Movimento, com meu colega Noel Tavares, ele disse que, primeiro, não havia nenhuma crise. Ele quem? Com o PT. Ângelo Coronel. Todos eles negam. Não havia todos nenhuma crise com o PT, com Rui Costa. Mas Wagner. Ele não abria mão do pronto. Senado. É. Não abro mão de disputar o Senado. Aí um cara diz assim: eu não sou guloso, mas eu preciso comer todo dia. Eu não sou guloso, mas eu preciso me alimentar todo dia, nego velho. Adorei essa fui. Frase. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. De segunda a sexta, ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do Rádio Baiano. Esporte. Mais. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais e, claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa pra cornetar. Então não perca, às 12 em ponto, Esporte Mais. A jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Giro Bahia. Noel Tavares, um ouvinte pediu que falássemos sobre a Ponta do Humaitá e é por lá que começamos nosso passeio de hoje. Conheço bem aquela região da Península de Itapajipe, um dos pontos mais charmosos e históricos da capital baiana. Com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, a Ponta do Humaitá teve um papel estratégico na defesa da cidade, abrigando o Forte de Monserrat no século XVI. Depois, recebeu um mosteiro e um farol, e hoje é um convite ao turismo, oferecendo uma perspectiva única de Salvador, bem pertinho da Igreja do Bonfim. Além disso, a menos de 2 quilômetros no Largo de Roma, está o Hospital da Mulher, que em 7 anos já realizou quase 4 milhões de atendimentos. Recentemente, essa unidade de referência passou por uma ampliação, como conta a diretora técnica do Hospital da Mulher, Jamile Martins. Ele é um hospital de referência porque ele é o único hospital especializado nas doenças da mulher aqui do estado da Bahia, então a gente atende realmente os 417 municípios do estado. A gente já conseguiu realizar mais de 70 mil cirurgias, mais de 82 mil quimioterapias, mas a gente sabe que esse número, ele toca mais vidas, né? Porque são as famílias e a qualidade de vida, toda essa repercussão que dá no contexto familiar e no contexto social de cada paciente. Ainda na saúde, a cidade também conta com 2 policlínicas que já realizaram quase 1 milhão de atendimentos. No programa Mais Médicos, Salvador atualmente tem 81 profissionais e o novo edital oferece 20 novas vagas para a capital baiana. Segurança alimentar é saúde. Os restaurantes populares da Liberdade do Comércio servem 5 mil refeições diárias. Já o programa Comida no Prato, que apoia cozinhas comunitárias, distribuiu 2,2 milhões de refeições na capital e em outras 13 cidades do interior. E além de educação e esporte, as escolas também oferecem até 5 refeições por dia. No subúrbio ferroviário, o governo do estado inaugurou a nova sede do Colégio da Polícia Militar, que atende cerca de 1000 estudantes do ensino médio e fundamental. Com um alto padrão arquitetônico, o prédio recebeu investimento de 23 milhões de reais em salas de aula, laboratórios, equipamentos culturais e esportivos. Se estamos falando em construções e o nosso passeio de hoje foi pela Cidade Baixa, vale pegar o elevador Lacerda e dar um pulinho na Cidade Alta. Aliás, o Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo, inaugurado em 1873, superando qualquer construção similar da época. Giro Bahia. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Super Bolsa UniFTC chegou com tudo. Aproveite e siga seu propósito profissional com descontos de 50 até 100%. A prova do Super Bolsa UniFTC é dia 24 de novembro. Os descontos de 50 a 100% valem para diversos cursos, exceto medicina, administração e ciências contábeis. Não fique de fora. Consulte regulamento no site UniFTC. Acesse uniftc.edu.br e inscreva-se. UniFTC, você em movimento. É aqui neste lado do mar que preciso ir para me reencontrar. Aqui nós somos a maioria. Jamais conseguirão apagar o que a gente fez. Clama, tambor, para toda essa terra bonita ouvir. Porque se o sorriso negro traz felicidade, o que dizer de vários assuntos? Novembro Salvador Capital Afro. Uma realização Prefeitura de Salvador. Urgente. Oferecimento Atacarejo, o menor preço da Bahia. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular, a melhor companhia. Pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 8:16. Balanço Geral, a voz do povo no rádio. Informação, prestação de serviço e opinião. Balanço Geral, com Jéssica Smetak e João Calil. Precisa, né? Vamos nessa, fazendo o nosso, honrando a Deus, com seriedade, compromisso. Amém. Seriedade. Bom dia. Nada de bajulação, fazendo certo. A gente não precisa bajular ninguém. Vamos fazendo certo o negócio. Eu tô aqui há 17 anos. E não é direta não, viu, meu povo? É pra vida. É pra vida. 17 anos aqui, irmão. E ainda tô tendo que ir, mas enfim. Bajulação, pra mim, é uma das coisas mais hipócritas que eu já vi na vida. E outra, demonstra a insegurança de você precisar agradar alguém pra se manter em determinado lugar. Bom dia, Miss Metac. Um abraço pra você. Bom dia aos ouvintes aqui da Sociedade. Bora pra cima, Adelso. Abraço, ó. Informação logo importante. A Polícia Federal deflagra a operação contra abuso sexual infantil em redes sociais aqui na capital. Hoje, quarta-feira, operação voltada ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em face de alvo, um indivíduo que compartilhava arquivos de imagens e vídeos de abuso sexual infantil em aplicativo de mensagens. Estrangeiros participavam também. Essa investigação começou em 2023, a partir de uma denúncia de uma ONG voltada à segurança da navegação da internet e constatou a existência de grupos em aplicativo de mensagens voltados ao tráfego e venda de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. Durante essas investigações, foi possível constatar que um homem, morador aqui de Salvador, foi responsável justamente pela divulgação desse conteúdo e já possuía outros relatórios envolvendo divulgação e armazenamento de conteúdo ilegal em vários aplicativos de redes sociais. Então as autoridades já estavam de olho nele. Além desse crime de divulgação de material de abuso sexual infanto-juvenil, Ele também vai responder pelo crime de armazenamento do mesmo tipo de conteúdo, ambos crimes previstos na Lei 8069/90, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão. A pergunta que não cala: ele lucrava? Ah, meu irmão, tinha gente de fora, lucrava, ainda lucrava em euro, em dólar. Só que acha que é mais esperto que a lei. E a investigação pegou pesado com ele. E tem uma notícia que me acabou hoje de manhã, Calil. Me acabou. Foi duas mulheres e o padrasto de uma dessas crianças. Eles obrigavam duas crianças, um menino de 10 e uma menina de 8, primos, a manterem relações sexuais. Filmavam, compartilhavam as imagens em grupos também. E eles foram praticamente linchados, mas a polícia chegou e salvou esses três adultos. E isso mexeu comigo muito, que botou minha energia no chão. Eu fiquei pensando na vulnerabilidade dessas crianças. De 8 anos e um garoto de 10 anos. E ainda digo mais, obrigavam essa menina de 8 anos a ter relação com um cachorro, sabe? Então é uma animosidade, é uma monstruosidade muito grande. Isso deixa marcas incuráveis na mente dessas crianças. Lá na frente, podem ser adultos com transtornos sexuais, podem ser adultos abusadores, podem ser pessoas que vendem o seu corpo em troca de sexo, que podem desenvolver distúrbios alimentares. Então é extremamente grave, extremamente grave. E a polícia chegou, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente está investigando. E eu espero que na audiência de custódia eles não sejam liberados, porque não teve o flagrante. O que é que a polícia e a justiça vão se prender agora? As imagens que circulavam. Existe uma suspeita de que a criança, a menina de 8 anos, isso aí somente, claro, um exame mais apurado, médico vai confirmar que ela tem problemas mentais. Ô, Calil, não me diga isso, não. Ah, Jesus, viu, gente? Eu vou te falar. O projeto Ser Humano não deu certo, definitivamente. Oi, dá vontade de chorar, Calil. Definitivamente, não deu certo. Porque criança, ela representa a pureza. Criança só amor, é ingenuidade. E você cometer uma perversão dessa, e digo mais, pode ter coisa aí ainda, entre essas crianças e esses adultos, que a gente nem imagina. Em situações assim, eu procuro me colocar um passo à frente, né? Eu já começo a visualizar, querendo visualizar o futuro. E aí é exatamente isso. Qual vai ser o futuro dessas crianças? Para onde elas vão? Com quem elas vão ficar? Os parentes, materno, paterno, vão ter condições de dar continuidade ou dar educação para essas crianças? Porque continuidade não vai poder, né? Porque tem que tirar a guarda. Essas crianças nunca tiveram educação. Essas crianças nunca foram educadas. Muito pelo contrário. Elas estavam sendo preparadas para serem bichos. É. Para serem usadas, objetos de prazer, sabe? Enfim, é difícil. É muito difícil e a gente fica triste, lamentando situações como essa, mas que... E pode ser, inclusive, que os adultos que fazem essa barbaridade também tenham sido vítimas lá atrás de um abuso, a gente não sabe. Para você desempenhar, você desenvolver um comportamento desse, existem marcas lá no passado. Agora veja você como é a população. Só muita terapia para conseguir descobrir e curar. Eu não estou aqui defendendo a população, não estou aqui defendendo o linchamento, muito pelo contrário, eu acho isso um absurdo. Eu já estive em fazendo matéria, e o cara sendo linchado na minha frente, eu não sei poder fazer nada. Só pude narrar. Não, porque se você for defender, você vai junto, meu irmão. Você tem que ficar de longe mesmo e chamar a autoridade. Ladrão, assaltante, vagabundo, a pior espécie de gente que existe na face da terra. E o povo fez justiça mesmo, né? E chamamos a... O que eu pude fazer naquele momento foi chamar a polícia para tentar salvar o que restou do ladrão. E não restou foi nada, né? E a gente fez a matéria, já tem uns 10, 15 anos. Olha, antes da gente ir para o comercial, eu vou falar agora de uma empresa que está presente em todos os nossos momentos. Está na nossa casa, está na rua em que a gente mora, está no nosso trabalho e também na nossa diversão. A Embasa é muito mais do que água limpa e esgoto tratado. A maior empresa de saneamento do Norte e Nordeste é trabalho e compromisso. com as baianas e os baianos de todas as regiões do estado. De um lado, a Embasa investe em infraestrutura e tecnologia com 365 estações de tratamento de água, 470 laboratórios e 407 estações de tratamento de esgoto para oferecer serviços cada vez mais eficientes. Do outro, a Embasa mantém projetos sustentáveis para proteger o meio ambiente e nos dois garante mais qualidade de vida e saúde para milhões de pessoas. Embasa, tá na vida da gente. 8:24. Balanço Geral, volta já. Conexão Sociedade. O nosso encontro diário com o melhor da informação. Uma jornada por temas que movem a nossa sociedade. Saúde, política, comportamento, cultura. Tudo que mexe com a sua rotina ganha vida de forma leve e informativa. Porque aqui o debate é para todos. E claro, a sua participação ao vivo. Compartilhe suas opiniões, denúncias, suas histórias. Conexão Sociedade, segunda a sexta às 10 da manhã. Onde a informação e a leveza se encontram para transformar o seu dia. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. E aqui neste lado do mar. Contando e fazendo história. E aqui neste lado do mar que preciso ir para me reencontrar. Amiga, você que tá aí acompanhando a rádio neste momento, me conta uma coisa. Você gasta muito com a sua energia aí na sua casa, no seu comércio, no seu estabelecimento? Você quer economizar de 10 a 30%? Mais investimento, a aquisição de mais um equipamento, a contratação de mais mão de obra, economizando até 30% de energia elétrica. Ou melhor, de gastar, né? Você vai economizar o dinheiro que você paga. A energia você consome do mesmo jeito que hoje, sem instalar uma placa, sem se... Fatura barata, 0800-580-2116. Ligue, aproveite, economize. 0800-580-2116. Sonares, sua Honda zero quilômetro vem com saúde a mil para você ou quem você ama. Fazendo consórcio nacional Honda na Ares, você ganha 3 meses de Vitalmed online grátis. É isso mesmo, consultas médicas online de onde você estiver, sem pagar nada mais por isso. E o melhor, o benefício pode ser utilizado por você, por um familiar ou alguém da sua indicação. Aproveite o sinal verde para o seu sonho e a sua saúde. Ares Motos, essa é a Honda. Tênis. Tempo de decomposição no meio ambiente. Mais de 30 anos. Vidro. Tempo de decomposição no meio ambiente. Mais de 500 anos. Sacola plástica comum. Tempo de decomposição no meio ambiente. Mais de 300 anos. Sacola biodegradável. Tempo de decomposição no meio ambiente, menos de 4 meses. A Câmara de Vereadores de Salvador criou a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a distribuírem gratuitamente sacolas de papel recicladas ou biodegradáveis. Se não te oferecerem, denuncie. Ligue para o órgão de fiscalização 7132026270. Câmara Municipal de Salvador, cuidando do futuro da nossa cidade. Bora, 8:28. Você está ouvindo Balanço Geral. Bora, bora, bora. Energia, energia, já temos áudio de gratidão aqui. Lembra do esgoto lá no Rio Sena? O ouvinte mandou um áudio pra gente dizendo que o pedido foi atendido, a solução chegou, graças a Deus, graças à nossa sociedade. Cadê? Bom dia, Jéssica e Calil. Jéssica, eu tô ligando para ir nesse horário porque eu vou sair com meus netos para ir treinar na escolinha de nós aqui, no Rio Sena, e para te agradecer pela audiência do seu programa, porque o pessoal da Embasa veio ontem fazer o serviço de tarde, viu? Veio um caminhão, veio um carro pequeno, veio fiscalização, enfim, fizeram o serviço bem feito, lavaram a rua e ficou tudo ok. Obrigado pela audiência aí de vocês, viu? Pela voz que você tem aqui na Bahia. Obrigado, gente. Ô, Glória, coisa boa, hein, Calil? Muito bom ouvir isso, né? É o que eu chamo de nosso salário moral. É. E agradecer aí ao pessoal da Embasa. É o nosso combustível. Pela solução do problema, né? Rápida, aliás, inclusive. A nota tá aqui. A nota da Embasa tá aqui. Gabi passou ontem pra gente, não foi? Deixa eu só abrir aqui o meu... Enquanto isso, bora colocar o WhatsApp pro pessoal de casa mandar denúncia, participação, manda áudio, manda denúncia, denúncia pra gente resolver a sua também. Cadê? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Tá aqui a resposta da Embasa em reclamação 20 Joel. A Embasa informa que a rede coletora de esgoto que atende a Rua do Lírio, no bairro Rio Sena, voltou a operar normalmente após desobstrução realizada em trecho da tubulação na tarde desta terça-feira. Muito obrigado aí ao pessoal da Embasa. A Embasa sempre responde e ela sempre corre atrás para solucionar o problema. E tem que ser assim. Muito bom. Parabéns. Olhe, trânsito. Vamos dar uma circulada pela nossa cidade, saber como é que tá a movimentação pelas principais ruas, avenidas. Tiago Costa já tá aqui com a gente. Oi, Tiago. Bom dia. Sociedade. O trânsito em tempo real. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Calil. Ouvinte, Sociedade. Uma excelente quarta-feira a todos. Eu começo atualizando o motorista sobre a Bonocô em direção à BR-324. Isso porque mais cedo teve acidente com dois veículos. Eles estão no processo de retirada, mas ainda tem retenção passando do acesso ao Vale do Gunjá, atrasando muito o caminho do motorista. Quem está agora no dique do Tororó ou na Centenária indo para a Paralela, a dica é seguir pela Vasco da Gama ou Garibaldi, que nesse sentido tem excelente fluidez. Quem está agora no comércio do processo norte chega com mais facilidade, seguindo pela Jequitaia e depois completando o caminho pela Via Expressa. Mais de 30 mil mamografias realizadas. É a Bahia e as baianas mais fortes contra o câncer de mama. Secretaria de Saúde, Bahia, governo presente, futuro pra gente. Volto com vocês. Valeu, Tiago. Ó, a Mega Sena saiu, viu? 10 apostas faturam até R$122 mil na Bahia. A fatia do bolo foi 102 dividida. Mil? 122 mil reais. Pra cada? É. E quanto foi essa aposta? 10 apostas na Bahia. Mas foi Mega Sena? Prêmios da Quina são a partir de 40 Quina. Mil. Não. Prêmios da Quina são de a partir... Eita! Prêmios da Quina são a partir de 40 mil. Há vencedores em Salvador, Lauro de Freitas e Ilhéus. 10 apostas baianas acertaram a Quina da Mega Sena, sorteada ontem à noite, e vão levar até 122 mil reais pra cá. E a Mega saiu? Ou acumulou de novo? Não. Acumulou, não foi? Acumulou. 120 milhões? Não, gente. Se o prêmio saiu, não, saiu em quinas. É quem acertou 5. Quem acertou 5? Se saísse a cena... A Mega Sena acumulou. A Mega Sena acumulou. A estimativa do próximo prêmio é de 105 milhões. Milhões de reais. O sorteio será sexta-feira, dia 1º. As 6 dezenas do último prêmio. Pronto. Quem acertou a quina... É, cada prêmio, cada um foi quanto? 120 mil? 120, até 122 mil reais. 122 mil para quem acertou 5 dezenas no concurso da Mega Sena. Você acertou? É. A quina da mesa de casa. É. Resenheira. Enfim. Gente, escuta só, escuta só. É, eu tô dando esse recado aqui diariamente. Muita gente que ligou mandou mensagens agradecendo pela economia de energia. É o Fatura Barata, que vai fazer você economizar de 10 a 30% de energia sem gastar nada por isso. E não custa nada ligar e entender como essa economia funciona. A mesma energia, mas com muito mais economia. Então aproveite e economize na conta de luz sem gastar um centavo a mais. Você paga a conta de luz? Paga, não é? Então preste atenção. Sabia que mais de 45 mil pessoas já estão economizando de 10 a 30% todo mês? E o melhor de tudo, não gastam um centavo a mais para isso. Pare de jogar dinheiro fora, pegue o telefone e ligue agora mesmo para 0800-580-2116. É rápido, gratuito e você só tem a ganhar. Sem taxa, sem instalação, sem compromisso, é só ligar e descobrir como você pode começar a economizar. Não perca essa chance. Quer saber como funciona? Tem dúvidas? Ligue agora mesmo para 0800-580-2116 e descubra o que muita gente ainda não sabe. Você pode pagar menos sem mudar nada no seu consumo. Não custa nada ligar e entender como essa economia funciona. A mesma energia, mas com muito mais economia. Valeu? Feira de Santana, rapidinho aqui. Ontem teve um tiroteio em plena luz do dia, gente. Dois caras e o Ministério Público comemorando a redução de 70% no número de homicídios depois que foi feito lá aquele baculejo no presídio. E ontem quebraram essa sensação de segurança, dois vagabundos em plena luz do dia, atirando. Quebraram essa sensação de segurança, dois vagabundos em plena luz do dia, atirando no meio da rua, duas pessoas ficaram feridas e uma terceira baleada morreu. O que chamou atenção nesse fato, além de, claro, a violência em plena luz do dia, foi a mãe desse homem que morreu em prantos, sendo consolada por uma perfém. Isso chamou atenção ontem dessa cena, né, da mãe em prantos ao ver o corpo do filho e a perfém, a sensibilidade da mulher também, né, abraçada com essa senhora, que é uma cena difícil de ver em cena de crime. E ela abraçada, consolando essa mãe, né? Parabéns aí a essa policial, né, por essa atitude de acolhimento no momento tão doloroso para uma mãe. Você falou de acolhimento, enfim. Para uma mãe. Você falou de acolhimento, enfim, da situação lá da polícia. E me veio na memória, não sei porquê, mas meu cérebro conectou com aquele fato lá da bebê que foi arremessada embaixo de um... Quer dizer, demora, não sei porquê, mas meu cérebro conectou com aquele fato lá da bebê que foi arremessada embaixo de um... Quer dizer, ela ia ser arremessada embaixo de um ônibus e o segurança do metrô impediu. Como será que tá essa criança, né? Porque a mãe se picou. Essa mãe apareceu? Pois é. Alguém da família procurou essa criança? Um bebê de dois meses, um menino. A gente pode até ver com a Derca. Apurar, né? Apurar ver com a Derca. Qual foi Luan, o futuro desse bebê, desse menino? Porque é muito vulnerável ainda. De vida. É. Apenas. Dois meses. Outro fato e também. Isis, a que amamentou, uma grande heroína também. Assim como. Qual era o nome do segurança? Você falou dele ontem. Anunciação. Eu quero parabenizar também os policiais militares da companhia lá do bairro da Paz, que em 4 dias salvaram a vida de 2 bebês de engasgo. Foi. Na quinta-feira passada, uma mãe bateu lá na unidade básica de segurança, de madrugada, pedindo socorro, porque a filhinha dela, de 14 dias de vida. Imagina o desespero, Calil. Tinha engasgado. E o policial que estava lá, o soldado, usou a técnica de desengasgo e conseguiu normalizar a situação e levou ainda a criança para uma unidade básica, para uma UPA, e lá ela recebeu o atendimento total. E um outro caso foi na madrugada de segunda-feira, também uma menina de poucos dias de vida, que engasgou, a mãe foi bater lá na polícia, e a polícia também deu todo o apoio, né? Eu gosto sempre de falar essas coisas porque, infelizmente, tem até colegas nossos que adoram quando vê um crime praticado pela polícia. Soltam um foguete, né? Não é? Aí a polícia... Mas são incapazes de escrever uma letra, uma linha sobre os verdadeiros heróis, os heróis de farda. É. Não é? E eu quero parabenizar todos os policiais militares do bairro da Paz, né? Porque a gente vê muita manchete, a polícia que mata... Mas por que vocês também não têm o cuidado de escrever a polícia que salva vidas? É. Não é? E salva muito mais, protege muito mais. Na verdade, eu vejo que a sociedade ela fica impregnada com a crença da polícia que erra. Não é. Porque existem policiais que erram. Agora, quem quando erra, esses tem erram. Jornalista que erra, tem jornalista. Mas vou te dizer uma coisa. Que erra, tem o importante que erra. É errar e punir. E a gente nunca viu um crime cometido por um policial ou um excesso cometido por um policial passar impune. Não passa, não. Tanto que a gente noticia sempre as notas de repúdio, notas de afastamento, de prisão. Quantos foram presos? O problema é que parece, Calil, que quando a polícia erra, vende mais jornal, né? Vende mais, claro. Vende mais jornal. Outro dia eu vi aí uma ONG, que eu não vou nem dar nome a essa ONG, que faz aí levantamento de homicídios, e aí colocou lá que a polícia cometeu uma chacina. Gente, você está chamando a polícia de criminosa. É. E eu mandei, falei no ar, Coronel Coutinho, o senhor não vai responder isso aí? Porque, gente, você está chamando essa ONG, chamou a polícia de criminosa ao dizer que a polícia cometeu uma chacina. Que é isso, gente? Porque, gente, você está chamando essa ONG, chamou a polícia de criminosa ao dizer que a polícia cometeu uma chacina. Que é isso, gente? Que é isso? Onde é que nós estamos vivendo? Só que hoje em dia todo mundo pode falar o que quer. Hoje em dia todo mundo é especialista de qualquer coisa. Rede social tá aí pra isso. Muita gente é valente por trás de um codinomezinho de rede social. Mas vá pro tete a tete. É igual especialista em segurança pública. Aí você vai ver. Você já teve no front? Já ficou ali frente a frente com bandido, trocando tiro com bandido? Enfim. Falando em troca de tiro, Calil, você tá vendo o que tá acontecendo lá no restaurante popular de São Cristóvão? Sim. O restaurante não tá conseguindo bater meta de oferecimento das refeições, são 400 refeições por dia, e o povo não tá indo comer de graça, refeição de graça para a população vulnerável. O povo não tá indo porque esse restaurante, ele fica num ponto crítico da facção. É claro, ele fica entre as localidades de Vila Verde, que tem a facção dos dois nomes, das duas letras. Das duas letras. E Colinas de Mussurunga, que é a facção das três letras. Esse restaurante fica no meio do caminho, fica, entendeu? Nessa área de litígio. E tem troca de tiros o tempo inteiro. Aí o povo tem medo de ficar na fila do restaurante para se alimentar. Declaração do prefeito Bruno Reis. Porque a criminalidade tá desse jeito. A que ponto a gente chega? Tem? Daqui a pouco. Eu quero esse áudio do prefeito já. Quero daqui sim. Daqui a pouco, porque agora eu vou chamar Marcelo Gama. Chama aí. Vamos falar da vida sexual. Como é que tá a sua vida sexual? Tá mais pra lá do que pra cá, tá lá pra baixo. Tá vivendo igual o gato de armazém, né? Em cima do saco. O gato de armazém só dorme em cima do saco. Então vamos melhorar isso aí, né, gente? Vamos dar um upgrade nessa vida sexual com Vita Vigor 3.0, né, Marcelo Gama? Bom dia. É verdade, Calil. Bom dia para você, bom dia para Jéssica, bom dia para essa audiência sempre maravilhosa aqui do Balanço Geral. E você sempre define, né, a questão de os homens que parecem gato de armazém. Eu estava conversando esses dias, Calil, com um amigo que é urologista, que atende Simões Filho, e ele disse uma coisa, que muitos homens, eles estão com problemas, né, estão com falta de energia, falta de libido, as coisas não estão acontecendo como eles gostariam que acontecessem entre quatro paredes, mas a vergonha acaba inibindo, acaba dificultando a busca por ajuda. Amigo ouvinte, olha só, você que está aí passando por essas situações, meu amigo, vergonha não dá, vergonha não vai resolver o teu problema não, tá? Você vai continuar desse jeito. Olha, vergonha, na verdade, você deve sentir por não ter ido atrás de uma ajuda para resolver seu problema. E o Vita Vigor, há 5 anos, eu tenho a honra e o privilégio de conversar com o Calil, com os comunicadores aqui da Rádio Sociedade, sobre os inúmeros benefícios que ele traz para o homem que quer voltar a se sentir confiante, a voltar a se sentir bem. Porque, gente, o sexo, para a mulher e para o homem é importante, mas para o homem tem também a coisa da afirmação da masculinidade. Então, independente da idade que você tenha, independente da vida estressante que você tenha, Vita Vigor ajuda, gente, bate direto. Ele eleva os níveis da testosterona, ele melhora o fluxo sanguíneo, resultado, satisfação sexual para você e para a pessoa amada. E eu sempre costumo dizer, né, Calil, não sei se você concorda, a maior demonstração de amor que um homem pode dar para a mulher é o desejo, é a cumplicidade na intimidade, né, Calil? Na complexidade, na intimidade, né? E isso é importante. E a promoção, hein, Marcelo? Calil, hoje é um dos melhores dias para encomendar o Vita Vigor, porque hoje é o penúltimo dia do mês. Então é promoção em cima de promoção. Olha só, gente, olha só. 8h43, tá? Os 40 primeiros ouvintes que ligarem agora, lembrando que a nossa central aqui em Salvador, eu entrego em toda a Bahia, no 0800-016-1111, 0800-016-1111, vai chegar uma caixa enorme de Vita Vigor para você. 70% de desconto no kit do Vita Vigor. Cada kit que você encomendar leva mais uma caixa de Vita Vigor e mais um spray, o Vita Vigor de bolso de presente também. 0800 016 1111, 0800 016 1111. Já estão ligando, Calil. Aí, corre pro telefone 0800 016 1111. É o Vita Vigor 3.0 para resolver aí a sua vida sexual, Sbetak. 8 horas e 44 minutos. Balanço Geral, volta já! Se o estadual foi bom, o Brasileirão promete ainda mais emoção. E a sociedade entra em campo com a equipe show para levar o melhor do futebol até você. Ainda tem Copa do Brasil, Intermunicipal, Libertadores, eliminatórias e muito mais. Você já sabe, futebol show é na sociedade. No AM, FM, aplicativo Sociedade Play, sociedadeonline.com e no canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Atenção, atenção, olha só, se você é luso BPC, aposentado ou pensionista do INSS, quem avisa amigo é. Quem avisa, amigo é, hein? Última semana do mês de aniversário, dê certo para você fazer o seu empréstimo com uma taxa que é um presente para você, a menor taxa do mercado. Tá querendo grana? Faz assim, liga para dê certo. 0800-326-0958. 0800-326-0958. Informe o valor, nós vamos fazer a simulação, informamos o valor da parcela para você, você diz sim e pronto, inicia o processo de liberação do seu empréstimo, que está pré-aprovado aí, bem rapidinho, gente, bem rapidinho, o dinheiro cai na sua conta, sem burocracia, o empréstimo está pré-aprovado, quem avisa, amigo é, hein? Última semana, liga 0800-326-0958, 0800-326-0958. Aqui em casa, eu e minha mãe já fizemos. Eu fiz, avisei minha amiga e ela também fez. Eu e mais de 30 mil baianas estamos mais fortes. O governo do estado está presente para cuidar da saúde das mulheres. Durante o Outubro Rosa, foram mais de 30 mil mamografias realizadas. É a Bahia e as baianas mais fortes contra o câncer de mama. Bahia, governo presente, saúde pra gente. Atenção Bahia, o dono da Monobloco decretou, é proibido perder venda. Isso mesmo, é proibido perder venda. Não conseguiu fechar com o vendedor? Fale direto com o gerente. Aqui fazemos de tudo para que você saia com seu carro consertado e nas melhores condições possíveis. Monobloco é a parada obrigatória para tudo de mecânica e temos os pneus mais baratos da Bahia. Não perca tempo, venha nos visitar na Pituba, Água de Menino, Saulo de Freitas e Abrantes. Monobloco, onde qualidade e economia andam juntas. Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansado todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que irão te abraçar. O Sonolife também conta com tecido tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar a sua coluna de maneira natural. Você vai acordar renovado todos os dias, sem dor. E o Sonolife tem um preço bem baixinho para você, ouvinte. Condições de pagamento diferenciadas para você, aposentado, dona de casa e você que ganha um salário mínimo por mês. Ligue agora 0800-286-5106. Vou repetir, anota aí, 0800-286-5106 e adquira o famoso colchão de massagem para você relaxar e ter as melhores noites de sono da sua vida. Você merece ter mais qualidade de vida. 0800-286-5106. Temos promoção especial. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal vão ganhar 2 presentes que eu mesma escolhi para vocês. Não se preocupa com frete, pois também será grátis para as primeiras 50 pessoas que ligarem. Anota aí, 0800-286-5106. Fique em paz, fique em paz. Os seus problemas só a Sonolife pode resolver. Anota aí, 0800-286-5106. Salvador, Bahia. 8 horas e 48 minutos. Você está ouvindo Balanço Geral. Vamos lá com o trânsito ao vivo, Thiago Costa. Sociedade, o trânsito em tempo real. Vamos lá, estou de volta e atualizando o motorista sobre a Bonocô. Mais cedo teve acidente com dois veículos, eles foram retirados, mas ela tem um pouquinho de retenção, só que agora a notícia é boa, não precisa mais desviar o caminho, você que sai da Cidade Baixa e quer chegar no acesso norte ou na paralela. Por falar na paralela, em direção centro ainda tem retenção no Trobogi e no trecho final entre a saída do Cabula e Pernambués. A dica para quem vem da Estrada do Coco ou sai de Mussurunga para o Miolo Empresarial para o Rio Vermelho é desviar pela Orlando Gomes e seguir pela Orla. A movimentação está intensa ali em Pituaçu, mas o trecho ainda é curto e a sua melhor escolha. Colégio Nossa Senhora da Conceição, há 70 anos, referência de educação em Brotas, do infantil ao ensino médio e tempo integral, com programa bilíngue. Matrículas 3028-7500. Volto com vocês. Obrigada, Tiago. Quero seguir lá para o bairro da Paz, mais um dia que o bairro da Paz amanhece sem transporte público. Os rodoviários estão fazendo essa mobilização diante da sensação de insegurança no bairro, mesmo com a presença ostensiva da polícia. Há dias a polícia vem fazendo esse trabalho de patrulhamento do bairro da Paz. Quem acompanha o Balanço Geral viu as incursões, viu como a polícia está trabalhando, está na entrada do bairro também, nas ruas internas. Então vamos para lá com o Rogério Alves, ele tem a cobertura em tempo real para a gente. Oi, Rogério, bom dia! Olá, Jéssica. Olá, Calil. Vozes Fortes da Bahia. Bom dia para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. As ações preventivas e de repressão seguem intensificadas no bairro da Paz, aqui em Salvador. Os rodoviários informaram que não houve ameaça à circulação de veículos, porém, o transporte continua suspenso nesse bairro. Vamos atualizar agora a situação local do bairro da Paz com o Major Albert Nogueira, que é comandante da 15ª CIPM, que está aqui ao meu lado. Major, conte pra gente como é que tá a situação no bairro da Paz. Olá, Rogério. O bairro da Paz vem passando por uma situação onde alguns confrontos aconteceram a partir de um trabalho de inteligência e das nossas unidades especializadas. Com isso, tivemos, infelizmente, a interrupção do transporte coletivo. A gente entende, né, a dificuldade para o rodoviário trabalhar em um ambiente assim. Por isso, buscamos nos reunir, ouvi-los, né, e intensificar o policiamento, né? O fim de linha do bairro da Paz é na frente da nossa base comunitária, mas a gente sabe que existe todo um trajeto, né? Então eles não estão muito seguros, mas estão tentando ver se hoje retomam a rotina do transporte do bairro. A comunidade vem sentindo essa falta, né? Então a gente pede à comunidade também que busque nos ajudar nesse trabalho de convencimento de que temos condições de atender os rodoviários e a comunidade. Mas o nosso trabalho não pode parar, né? A gente está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas têm recebido os vídeos, fotos de situações com diversos disparos de arma de fogo. A polícia não pode ficar inerte a isso, não pode deixar esses grupos criminosos tomarem nossa sociedade, nossa cidade, nosso estado. E a gente vai precisar continuar agindo. Agora a gente também, na outra vertente, estaremos fazendo a prevenção, que é o principal trabalho da Polícia Militar. E o trabalho preventivo e também ostensivo está intensificado lá no bairro da Paz? Sim, estamos com guarnições extras, estamos com Operação Horus, as unidades Gêmeos, Batalhão Apolo, né, todas as unidades do CEPAP, que é o comando de apoio, junto com as nossas unidades do Atlântico, né, no comando do Coronel Ricardo Passos, vem nos ajudando, principalmente a Rondesp Atlântico. E com isso a população está percebendo uma rotina diferente da circulação da Polícia Militar, das viaturas lá no bairro. Na última operação, no final de semana, resultou na morte de dois traficantes, um conhecido como Gordinho, outro conhecido como Mickey. É a resposta da Polícia Militar para gerar também uma sensação de segurança para a população, não é, Major? Exato, o nosso trabalho tem essas duas vertentes, como eu vinha falando, né? A prevenção como foco, mas a repressão qualificada quando preciso. E sempre que a Polícia Militar, através do trabalho de inteligência, junto com todo o sistema, né, todo o sistema de segurança pública, perceber a necessidade de agir repressivamente, vai agir. Então o trabalho tem sido feito nessas duas vertentes, intensificando a prevenção, mas também atuando na repressão quando preciso. Major, muito obrigado pela sua participação. Disponha, a Rádio Sociedade, estamos à disposição e conclamamos a comunidade para que a gente restabeleça a paz no bairro da Paz. E o que eu digo, você que gosta de bagunçar, você que gosta de delinquir, optou pelo lado do crime, você tem a chance de se render, de mudar de vida ou de sair do estado, porque a polícia está dando a resposta. Rogério Alves para o Balanço Geral. Jéssica Calil, Vozes Fortes da Bahia, é com vocês aí no estúdio. Bora, simbora. Respira. Vamos nessa, Calil. Bora. Eu falei agora há pouco do problema lá no restaurante popular em São Cristóvão. Em função da briga de facções, a das duas letras e a das três letras, o pessoal não está conseguindo comparecer ao restaurante para se alimentar. E aí o prefeito Bruno Reis, ele fez um comentário justamente sobre isso. A gente vai colocar agora essa fala do prefeito. Vamos lá, Ramonzinho, valeu. Vocês sabiam que o tráfico impede as pessoas de se alimentarem no restaurante popular de São Cristóvão? Que as pessoas não podem sair de uma área para ir se alimentar de tal restaurante? Vocês acreditam nisso? Pois é, eu soube disso ontem. Pelo meu secretário de promoção social, nós oferecemos 300 refeições diárias e não está tendo gente para comer, porque as pessoas não conseguem sair de uma área para outra porque o tráfego não permite. É essa cidade que vocês querem? Eu não. Pois é. Imagine, alimentação, tudo caro, uma oportunidade que as pessoas têm de ter à mesa uma comida de qualidade. Porque o restaurante é todo feito com qualidade. Você já foi num restaurante popular? Já tive a oportunidade de também de fazer reportagem. A comida é cheirosa, tem nutricionista, é balanceada, tudo limpo, organizado, os mesões para as pessoas poderem sentar. Isso tudo está sendo oferecido para a população, mas a população não consegue desfrutar. A pergunta é, só pode comer nesse restaurante a depender da facção, hein? Tô perguntando. É isso, fica na área de litígio entre as duas facções, direto em troca de tiros, e o povo não consegue. Meu Deus. Tem medo de ficar na fila, entendeu? No presídio existe um negócio lá chamado triagem, né? Onde quando o bandido chega, ele vai passar por uma avaliação e aí é perguntado a ele: você é de que facção? Imagina. É pra saber aonde vai botar ele. Então daqui a pouco vai ter que colocar os mesões separados. Aqui esse mesão do restaurante é de facção tal, esse daqui é de facção tal. Pronto. Como é que Raul Seixas dizia na música? Pare o mundo que eu quero descer, irmão. Eu já ia falar, eu vou ficar com certeza maluco, beleza, porque ninguém maluco, aguenta. Maluco eu tô, beleza não tô não, filho. É maluco, maluco tá enlouquecedor. Não tô beleza não, então pare o mundo que eu quero descer. Uma vez a gente falava, certa vez a gente disse aqui, né, que quando surgir um foguete, eu quero ir pra Marte. Eu já tô achando que Marte tá muito perto. Quero ir pra Netuno, Plutão. Bem longe, né, Calil? Bem longe. Eu vou te falar, gente. Tá difícil. Você falando... Você quer dar um recado, é? Quero. Vá, dê aí que eu volto. Essa é pra quem já está cansado de dívidas e desentendimentos por causa da parcela do veículo atrasado. Estamos na reta final do ano e chegou a sua última chance de terminar 2024 com o veículo quitado. Isso mesmo, quitado. A Quite Seu Carro negocia para você reduzir o financiamento do veículo, para a parcela caber no orçamento e você conseguir pagar a quitação do seu veículo e se ver longe das dívidas. Quiteseucarro.com.br te ajuda a quitar o seu veículo com desconto. Acesse agora mesmo quiteseucarro.com.br e faça a sua simulação. A gente vai estar aqui. Você estava falando do presídio que tem aquela triagem. É. Quando entra um bandido, pergunta: você é de que facção? Se você for de tal facção, você vem pra cá. Se for de outra facção, vai pra lá. E 31 presos, apontados como líderes de facções criminosas, foram transferidos do Conjunto Penal de Feira de Santana para unidades em outras regiões do estado. Essa medida foi tomada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, porque esses presos exerciam a liderança de grupos criminosos do lado de fora da unidade prisional. E eles têm passagens por diversos crimes, homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa, roubo. Foram recambiados esses presos porque exerciam influência aqui fora. Agora eu pergunto, simplesmente serão transferidos porque eles exerciam influência aqui do lado de fora? De que forma? Através do Tribunal do Crime com as ligações por celular. Ligações telefônicas. Então nesses novos presídios onde eles estarão, haverá algum controle diferenciado para que eles não exerçam essa influência aqui fora? Ou mudaram o problema de lugar? Eu acredito que alguma outra medida deve ser tomada junto e com certeza a SEAP, Ministério Público, a Justiça, eles vão se encarregar de tomar essas medidas adicionais para quebrar essa força dos traficantes com esse mundo aqui fora. Eles estão lá dentro, mas tudo continua da mesma forma. Tem traficantes fortíssimos que estão em presídios até federais fazendo patrimônio aqui fora que você não imagina. Queria falar mais sobre isso, mas infelizmente a gente sabe o que é que bandido faz, né? A gente sabe, não é? E a gente sabe até onde a gente pode falar também, né, Calil? Você vê que... eu com meu filho, existe, com meu marido... Existe uma tabela de preço. Não quero briga com bandido. No presídio existe uma tabela de preço para tudo. Se você vai fazer uma ligação por vídeo, é um preço. Se você vai receber um celular dentro do presídio para se comunicar com o mundo lá fora, ou com o mundo aqui fora, é outro preço. Existe uma tabela do crime, não é? E essa tabela, ela tem ajudado muita gente. Muita gente que você nem imagina que aquela pessoa está ali, tendo lucros, não é? E quando foi feita a operação lá em Feira de Santana? Operação Angerona. Operação Angerona. O que foi que se descobriu? Que até pessoas que trabalham lá estavam facilitando. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O Ministério Público está aí para dizer. Tá? Facilitando a entrada de equipamentos eletrônicos. Né? Smetak, eu vejo com bons olhos o trabalho do Ministério Público, do GAECO, da Polícia Penal, da Polícia Militar, não é? Da Polícia Federal, da Polícia Civil, no que diz respeito à própria Secretaria de Segurança Pública, no combate a essas ações criminosas de dentro para fora do presídio. E eu não consigo assimilar, por exemplo, por que ninguém se mexe lá em Brasília, que tem projeto aí, por exemplo, para acabar com esse negócio de ter interruptor, de ter tomada em cela. Irmão, na minha concepção, uma cela é uma lâmpada embutida e acabou, não tem conversa. Ah, mas é desumano. Desumano, se ele sabe que é desumano, para que vai fazer crime? Para que vai cometer crime, filho? Preso é preso, detento é detento, tem que cumprir. Cumprir sua zorra lá dentro que acabou. Não tem duas conversas. Mas ninguém se movimenta, né? Bloqueador de presídio, bloqueador de telefone celular. Você viu o doutor Edmundo aqui semana passada, que a gente entrevistou aqui, dizendo existe um bloqueador. O problema é que não pode ligar, porque se ligar, o povo também do lado de fora fica sem celular. O povo que não tem nada a ver com isso. E não tem ninguém para dizer assim... E os próprios servidores precisam se comunicar com os outros órgãos. Vamos criar aqui um sistema... Vamos criar aqui um sistema aonde não entre telefone celular. Cadê os detectores de metal? Outra coisa que precisa acabar também... tem certos profissionais que não podem ser revistados. Entrou no presídio, pode ser o presidente da república. Tem que revistar. Vai ser revistado. E outra coisa, contato com preso, vidro. Não tem contato físico com preso. É um telefone de um lado e é um telefone do outro. Deveria ser assim. Como nos países aí desenvolvidos, né? Aqui não. O preso tem visita íntima. Pode namorar. Pode namorar. A mulher sabe entra. Sabe o que acontece também? A mulher entra com arma dentro das partes íntimas. Sabe o que acontece muitas vezes também? Droga. O bandido, dentro do presídio, ele fala: traga aqui uma mulher pra mim. Exato. E as meninas, muitas vezes, tem mulher, sabia que é obrigada a ir? Porque não, se não for, a família dela tem retaliação? Amiga, deixa eu te contar um negócio. Tem algumas que vão porque querem. Deixa eu te contar um negócio. Em troca de poder, de presente, um monte de coisa. Mas tem outras que são coibidas aí. Deixa eu te contar aqui um negócio. Conte. Vamos lá. Dois presos numa mesma unidade, certo? O preso que tá ali, a mulher dele é bonitinha, ajeitadinha, arrumadinha. O outro preso que lidera ali a unidade diz assim: eu quero sua mulher. E ele tem que deixar. E ele que não tem que deixar. Diga pra ele que não vai dar. É assim, sabe? Quanto é que custa um pacote de cigarro dentro de uma cela? Vocês têm ideia de quanto custa um pacote de cigarro dentro de uma cela? É R$500. Sabe quanto custa um celular? R$1.500 para entrar. Um chip, tantos reais. É um comércio paralelo. Um carregador, tantos reais. Existe uma tabela de preços aqui. É brincadeira um negócio desse, gente? E tá aí na cara de quem quiser ver, dos olhos de quem quiser ver. E isso hoje existe um mercado paralelo dentro do presídio. E não tem ninguém, aí eu vou parafrasear o presidente Lula, com aquilo roxo pra acabar com isso. Uma mão de ferro, que aí é mão de ferro. Porque depois não tem que aparecer direitos humanos. Tem que colocar pra dizer que isso não pode, pode, tem e vai acontecer. Não tem conversa, amigo. Não estou falando aqui de autoritarismo, não. Eu estou falando que nós estamos vivendo uma guerra, ou que se freia agora, ou a coisa vai degringolar aqui para frente, como já degringolou, eu acho. Mas de uma. Porque ninguém vai segurar mais. De uma dimensão ainda pior. Pior. É. Você tá entendendo? Então, eu não consigo conceber, por exemplo, que o STF. Você sabia que tem vagabundo aqui da Bahia? Vagabundo, perigoso, procurado, que está lá dentro infiltrado. Infiltrado não, está escondido dentro de comunidades do Rio de Janeiro. A polícia me disse, não foi ninguém vizinho não, a polícia me disse, então não vou dizer a fonte, mas a polícia me disse. Não pode entrar lá porque o STF proibiu. O senhor Fachin proibiu. Operações dentro da comunidade lá. Tem que fazer ofício, tem que fazer não sei o quê. Que tá. 9:05. Balanço geral. Volta já. Bate bola! De segunda a sexta, às 7 da noite, o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto? A dupla Bavi, o futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? Essa questão foi enviada pelo Eulinto, da cidade de São Sebastião do Passé. Eu sou viúvo e recebo pensão do INSS pela morte da minha esposa. Se eu casar de novo, eu perco a pensão? Seu Eulinto, quem responde é o professor e advogado Ed Pares. Não, Eulinto, veja só, se você casar novamente, a sua pensão continua intacta. O novo casamento não faz com que a pensão cesse. Agora, caso a nova esposa venha a falecer, você precisará optar entre ficar com a pensão anterior ou com essa nova pensão. Diferentemente, é o caso dos servidores públicos do Estado da Bahia, que mesmo tendo somente união estável, podem perder a pensão por morte que tinham anteriormente. Então, servidor público, é bom você ter em mente que, ao adquirir uma nova união estável ou um novo casamento, você pode vir a perder a sua pensão na legislação do regime próprio do Estado da Bahia. Você acabou de ouvir o professor e advogado Ed Pares. Eu sou Rogério Alves e esse foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? Simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Ligue agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111 Prazer na cama é com Vita Vigor. A Embasa tá na cozinha de São Antônio. Bota água no feijão que tá chegando mais gente. Tá na academia de Daiane. Boa, terminou a série, faz a hidratação. Tá na rua limpinha de Dona Zeza. Esses meninos jogam bola o dia inteiro. A maior empresa de saneamento do Norte e Nordeste é muito mais do que água limpa e esgoto tratado. A Embasa está no dia a dia de milhões, enfrentando novos desafios em todas as regiões do estado para levar mais qualidade de vida e saúde para as pessoas. São mais de 770 estações de tratamento de água e esgoto, investimentos em tecnologia e projetos sustentáveis que ajudam a proteger o meio ambiente. Tá cuidando do mundo e cuidando da gente. Embasa, tá na vida da gente, por você, pela Bahia, pelo futuro. Agora você já tem o lugar perfeito para encontrar carnes da mais alta qualidade. Magnífica Empório, sua nova loja de cortes especiais. Aqui você encontra tudo para tornar qualquer experiência mais saborosa. Do churrasco, aquela comidinha caseira super especial. Temos cortes bovinos, suínos, ovinos, aves e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Pinto de Aguiar 619. Magnífica Empório, todos os momentos merecem um sabor incrível. Giro Bahia. Já pensou em fazer um passeio pelos cantos da Bahia, aí mesmo de onde você está nesse momento? No Giro Bahia, eu e Noel Tavares te levamos para conhecer cidades que são verdadeiras riquezas do interior, onde a história e a cultura se entrelaçam em cada esquina. Verdade, Silvana. Vamos conhecer lugares e pessoas que contam a história dessa Bahia tão plural, além de descobrir como essas localidades se tornaram centros econômicos pulsantes. Destaque para os serviços públicos que fazem a diferença na vida dos baianos e as curiosidades que tornam cada lugar único. Não perca a chance de se encantar com as tradições e com a Bahia que existe dentro de cada cantinho desses. Giro Bahia, embarque nessa aventura conosco. Giro Bahia. Bahia, governo presente, futuro pra gente. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular, a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações, é da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade, Salvador, Bahia. 9:02. 9:12. Você está ouvindo Balanço Geral. Atestados médicos falsos estão com os dias contados, Calil. Ah, bom. Pra quem fica aí tramando, cheio de tramóia. Atenção. É, bota atestado e vai pro Porto da Barra. Só observam. A partir do dia 5 de novembro, começa a funcionar uma plataforma digital criada pelo Conselho Federal de Medicina, que vai emitir e validar os atestados. A ideia é justamente acabar com essas fraudes. Para você ter uma ideia, o CREMEB recebeu somente esse ano, que nem acabou ainda, Calil, 1.505 solicitações de veracidade de atestados. Como é, o patrão recebe e vai lá pro CREMEB. É verdade aqui? É verdade esse bilhete? Sabe o que eu acho legal? Não, mas eu acho assim, curioso. É, quando a gente vai dia de sexta-feira botar praia, pra, no ar, na TV. Um monte de gente se esconde. Gente, o que a galera se esconde, velho. É. Aí tem uns que falam assim, não embote não, que eu tô no atestado, velho. Eu acho isso feio pra caramba. Não embote não, em filme não, velho, eu tô no atestado, irmão. Deixa eu dizer uma coisa pra você, um depoimento meu. Eu tive uma funcionária que ela tinha um sonho de ir pra Vaquejada no aniversário dela e tal. Qual, e aí foi no fim de semana. É, não, no interior mesmo, perto, lá em Morro de São Paulo, Valença, etc. Aquelas mediações. Ela foi pra Vaquejada e no outro dia disse que tinha uma perícia do INSS pra fazer. Aí eu falei, perícia? Na segunda-feira a convocação foi por áudio, forjou um áudio, dizendo que tinha uma perícia pra fazer. Ela. Aí eu falei, ó. Me fiz de doida, claro, não disse que ela estava mentindo pra mim, mas falei, ó, ninguém convoca pra perícia por áudio. E INSS manda correspondência com antecedência e não faz dia de fim de semana essa convocação. Então você pode estar sendo vítima de um golpe. Mas se tivesse um atestado, eu tenho certeza que ela colocaria. É muito mais fácil chegar pro seu patrão. Vem cá, olha, tem como acertar uma folga pra mim aí? Me dê uma folga, olha, que eu pago tal dia. Eu pago tal dia, ou então, tô cansado, preciso descansar. A verdade é uma coisa maravilhosa. Fala a verdade sempre. Aquela coisa assim, ó. Quando vou pedir umas coisas, o não já tá garantido. É. Não é? Mas você vai lá tenta. E tenta. Eu posso pagar trabalhando uma hora a mais todo dia. Pronto. Aquele feriado ali, eu posso cobrir. Mas a pessoa o feriado, quer vantagem mesmo. Mas a pessoa quer vantagem. É vantagem. É o prazer você na coisa não, errada. Você já ouviu falar da Lei Gerson? Não. A Lei Gerson é querer levar vantagem em tudo. É uma lei que é do Brasil. É do Brasil. Do Brasil não. É do brasileiro. Por quê? Porque a Lei Gerson, sabe quem foi Gerson? Gerson foi o canhotinha de ouro da Copa de 70, jogador de futebol. Hoje ele é comentarista na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E ele fazia um comercial na década de 70 de uma marca de cigarro, onde a marca de cigarro tinha o slogan leve vantagem você também. Ó pra isso. Cigarro tal. Aí criou-se a Lei Gerson. Caramba. Que todo mundo quer levar algum tipo de vantagem, tá? Falando em esborne, a vantagem, tem um áudio aqui de um ouvinte que fala justamente sobre isso. Ele quer sair da cidade porque bora a botar população o povo pra falar aí. Só quer saber de esbórnia. Vamos ouvir. E Bolsa Família pra isso. E você? Calil, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Eu não vejo a hora, Calil, de sair dessa cidade, viu? Eu falto dois anos e pouco pra me aposentar, Calil. Eu vou embora daqui, não quero mais ficar aqui, não. Isso aqui não é lugar de ninguém se viver mais, não. É só cachaçada, é pão e circo, é droga, cachaça, é só o que quer e festa. Trabalhar e não querem, né, Calil? Muito pouca gente. Querem viver de Bolsa Família, não querem mais fazer nada. E isso, toma ele fazer filho, toma a cidade tá inchando. Eu quero ir embora daqui, meu Calil. Calil, meu nome é Roberto. Grande Roberto, um abraço, meu amigo. É. Varela contava que. Abraço, querido. Varela contava aqui no interior, lá que ele visitava, eu não sei onde era, uma cidade do interior. Disse que o povo dizia assim: eu vou votar em doutor Fulano pra prefeito. Por quê? Porque ele foi o único que trouxe o chiclete. Imagina. Então é o povo querendo circo, né? Nem tanto mais pão, viu? É mais circo. Tem político aí que é eleito porque é bonitinho. Sabia? Tem eleito. Eu votei nele porque eu achei ele um gato. Bonitinho. Como era o nome do presidente? Não era um presidente. Collor? Collor. Fernando Collor. Não era Collor? O presidente. Que as mulheres votaram nele porque ele era bonito? Ai, ai. Tu me deixa. Da casa da Dinda. É. Ó, pessoal, vamos lá. Aproveitando aqui para chamar a atenção de vocês para um assunto de saúde importante para todos nós. Você sofre com problema de coluna, artrose, dorme mal, tem insônia, acorda mais cansado, sem disposição? Se tem dor é porque tem coisa errada e é por isso que eu quero apresentar uma solução definitiva para você. É o colchão Sonolife. Esse é aquele colchão famoso, que tem massagem, terapias, pois é. Então já anota aí o 0800-286-5106, porque esse colchão tem sido a salvação para muita gente, viu? Chega de rolar de um lado para o outro na cama. O colchão Sonolife vai te abraçar com seus 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão ajudar a alinhar a sua coluna de maneira natural. Eu vou repetir para você anotar. 0800-286-5106. Ah, mas esse colchão com tudo isso deve ser muito caro. Não é não. Preste atenção, se você ainda não trocou o seu colchão, a hora é agora. Chegou a sua oportunidade de adquirir o seu colchão Sonolife por apenas R$50 de entrada. Isso mesmo, R$50. E o diferencial é que na Sonolife eles fazem um colchão planejado e personalizado para o que você realmente precisa. A avaliação é gratuita, óleo elétrico para aliviar as dores de presente na visita de avaliação. E quem ligar agora ganha frete grátis, parcela mais baixa que cesta básica e entrada, repito, de apenas R$50. Não dá para perder, não é? Ligue agora, 0800-286-5106. Smetak. É isso aí, Calil. Vai ter dinheiro pingando na conta hoje, opa, viu, meu povo? Você que recebe o pé de meia, o benefício do governo. Hoje o pagamento é para os nascidos em maio e junho. O valor vai ser creditado maio e junho. Pé de meia é novinho, viu, Calil? Eu não sou não, minha filha. Não sou novinho, não. Eu não aparento a idade que eu tenho. Já lhe disseram isso? Continue. Um minuto de silêncio, até travei, não sabia nem o que dizer, fiquei aqui em branco no telefone. Então o pé de meia vai fazer o pagamento para os nascidos em maio e junho, o valor vai ser creditado na conta do Caixa Tem ou na poupança Caixa. E quem tem PIS final 9 também recebe hoje Bolsa Família e Auxílio Gás. Ao dinheiro! Outra boa notícia, quer? Para quem quer trabalhar? Bora! Para quem tá se preparando aí para trabalhar no carnaval? Cadê? As inscrições já estão abertas para as atrações culturais que pretendem desfilar no carnaval ou no pré-carnaval de Salvador nas festas Fuzuê e Furdunço do ano que vem. Que beleza. Nosso pré-carnaval. Para o próximo ano serão selecionados 100 projetos para desfilar, sendo 40 do Fuzuê e 60 do Furdunço. O processo de inscrição e seleção está sendo feito totalmente online, através de pessoa jurídica, e vai até o dia 19 de novembro. Não é pro CPF não, viu, gente? É pro CNPJ, pessoa jurídica. Nos sites do Fuzuê e do Furdunço. Vão acontecer nos dias 22 e 23 de fevereiro os desfiles que acontecem sempre no circuito Orlando Tapajós, na Barra, e também que faz o sentido Ondina Barra, com fim no farol. Faz aquele sentido contrário, sim, né? Eu saio lá contrafluxo. É o contrafluxo. E vai lá. Você já saiu no Fuzuê, não? Irmão, eu não gosto de agonia. Eu não gosto também, não. Eu sou muito caseira. Eu gosto de São João. Olha, eu sempre fui muito caseira. Gosto de sentar com amigos pra comer uma comida gostosa. Eu também. Talvez tomar um vinho. Não gosto de beber, mas som alto, muita gente suada, empurra. Eu tô fora. Empurra, meu amigo Eli Almeida. Empurra. Tô fora. Mas fico muito feliz quando eu vejo que há uma oportunidade de trabalho. É verdade, muita gente. Eu já trabalhei no enquanto carnaval, uns estão lá, os outros estão trabalhando, tirando sustento até para mais de um mês. Tem muitos anos isso, eu já trabalhei no, como ambulante no carnaval. Já trabalhou, Carlinhos? Minha irmã, confeiteira lá de São Paulo, a gente montou uma barraca, né, de vender comida. É trabalho, gente. De manhã cedo você chegando com a feijoada pro trabalhador que virou a noite. Pois é, a gente tinha que dormir lá. Pensa que vende pra caramba, hein, Calil? Você dormia lá no... Quantos anos você tinha, Calil? Eu tinha 22 anos. Já era homem, né? Já era homem formado. Mas você vê que o homem correto vai pela oportunidade de trabalho. Vê a oportunidade de todos os cantos. Já vendi cerveja na praia, já vendi cerveja em carrinho de mão. Ô, Calil, que bonito. Já vendi geladinho pra minha mãe. Já fui garçom de meu pai no bar que ele tinha lá. Essas histórias de vida são bacanas porque edificam nossa casa e é um exemplo pro seu filho, né? Pra Gabriel. É verdade. Que não, hoje seu filho não precisa trabalhar porque você foi um pai que deu um duro retado. E Priscila também cuidando de tudo pra que Priscila também ele possa apenas estudar e não Priscila trabalhar. Também desde cedo trabalhava pra ajudar em casa, na família dela. São exemplos que arrastam, né? Como diz nada hoje. Como exemplo. Nada como exemplo. 9h22. Balanço Geral. Volta já. De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na hora do Rush, estamos aqui para te deixar bem informado. Entrevistas exclusivas, a equipe de reportagem Sociedade ao vivo com informações da política baiana, o que é notícia em Brasília, trânsito e, é claro, sua participação com denúncias, comentários e opinião. Sociedade em Movimento. Se ligue, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Até lá. Tênis.

como era antes, porque a violência e a maldade está crescendo muito nesse mundo. E graças a Deus que tem vocês aí todos os dias para mostrar a notícia, para combater e para nos dar um dia melhor. Não tô entendendo, Tony. Obrigada, meu irmão. Mesmo. Obrigada. Você tem razão. O que nos resta é orar todos os dias, porque eu sempre digo isso. Eu tenho certeza que eu vou sair de casa, mas eu não tenho certeza se eu volto. É. Por conta dessa violência que impera aí do lado de fora. Hoje a gente vive no nosso presídio domiciliar. É. Na nossa prisão domiciliar. A gente pensa duas vezes. Ô, Calil, eu sinto tanta vontade de levar meu filho pra brincar. Eu também, eu tenho no vontade. No farol, de... nos parques. Gabriel parque me... de Pituaçu, Calil, que eu ia quando pede, era pequena. Pai, quando é que você vai me levar na Fonte Nova, que eu quero ver o Bahia? Pra poder ter um empurra-empurra. Eu tenho vontade de levar, mas eu não tenho coragem, amigo. Não tenho coragem. É fogo, né? A gente teve uma vida na nossa infância que a gente não pode proporcionar aos nossos filhos, porque o mundo tá completamente diferente. Ele me pede assim, pai, eu queria jogar bola com o senhor. Aí eu falo assim, vou te levar aqui no, na praça Lord Cochrane, aqui na Garibaldi, que tem uma quadra ali. E tá linda a praça. Linda praça, mas tá violenta. É. Já teve Campo morte, Grande. Ali já teve morte de presário, já teve assalto ali, teve tudo. Campo Grande, toda hora, sacizeiro roubando fio. Muitas pessoas em dependência química mesmo, circulando, que podem roubar. O pior não é isso. Celular, sabe, corrente, é, o que for. Que é isso, que o pior é a gente ver que as pessoas estão normalizando isso. O cara tá queimando fio na tua cara ali, ó. Aqui você sobe essa ladeira aqui da Garibaldi, que vai daqui na Federação. Tem um cara que fica queimando fio todo dia ali, gente. No mesmo lugar. O chão já lugar. Tá preto no mesmo lugar. Ninguém faz absolutamente nada. O cara tava em cima do semáforo na Pituba, arrancando o cabo do semáforo. E aquilo parece que era uma exibição artística, porque o povo tava ali filmando, somente filmando. Ninguém ligou pra polícia, gente. As pessoas estão preocupadas em dizer que viram do que em tomar alguma providência. Vamos pro trânsito com o Thiago Costa. Sociedade, o trânsito em tempo real. Pessoal, tô de volta e agora com informações da Cidade Baixa, isso porque para chegar na Feira de São Joaquim, se for pela Via Expressa, vai encarar tráfego bem carregado na Jequitaia, que segue até o Largo da Calçada. No acesso em Engenheiro Oscar Pontes, encara também retenção para chegar na feira. A dica para quem tá agora na BR-324, ou saindo da Luiz Eduardo Magalhães, indo à Feira de São Joaquim, ou pro sistema Ferry Boat para realizar a travessia, melhor seguir pela São Martim. Diferente de mais cedo que tinha retenção, agora só tem intensidade. É um bom caminho para chegar com facilidade. Novo Shell V-Power Etanol, biocombustível aditivado que limpa até 100% dos resíduos acumulados no motor. Bom para o carro, melhor para o amanhã. Volto com vocês. Obrigada, Thiago, pelas informações. Tem mais um áudio aqui de ouvinte. Vem a Tony, vem a... Eita, Tony! Que foi? Eu, hein? Tá parecendo um dançarino do Thriller de Michael Jackson. Roda a música do homem. Na rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Tony Silva. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Todo mundo todinho dos pés à cabeça. Eu assisti, sabe que na verdade é, desde 7 da noite que eu tava acompanhando pelo canal fechado, né? E os caras ao vivo lá de Buenos Aires mostrando a dificuldade que tava até pro ônibus do Atlético chegar. Teve que dar uma Monumental parada, de Nunes. Esperar um bocado. Irmão, a polícia teve dificuldade. A catimba começou antes do jogo. É. Né? Até a medalhinha do goleiro Everson, o jogador Borra, jogou fora. Se deu mal, né? E se deu mal. Um 0-0. Atlético. Se tivesse mais 120 minutos de jogo ali, não ia ter gol. Defensivamente, o Atlético esteve impecável. Muito bem. Você goleiro. Sabe que eu sou cruzeirense, mas o Atlético é impecável. Sei, eu torci pro Atlético. Eu gosto de argentino. Tu torceu pelo Atlético? Que bom, Calil. Abraço pra meu amigo Carlos Alves, diretor da Recopa aí. Ah, então foi. Te adoro. Isso. Foi por isso que você torceu, né? Óbvio. Ah, rapaz. Alô, Rabinho. Então hoje você vai torcer pelo Flamengo, né? Claro. Do Luciano Araújo. Não, eu tenho. Não, não é por. Agora, ó. Claro, também. Mas assim, porque o Bahia precisa também desse resultado. Né? O Bahia precisa de quê? Do resultado. O Bahia precisa ganhar o jogo dele, pô. Não, é isso que ele precisa. Isso aí o Bahia vai fazer quarta, terça-feira com o São Paulo. Hoje nós teremos um jogo. Olha como já mudamos, né? Esquece Libertadores. Teremos um jogo pela 17ª rodada, Internacional e Flamengo. E é um confronto direto, porque se o Inter vencer, vai para quarto lugar, passa o Flamengo. É o jogo dos 6 pontos, como os passos. Você sabe o que aconteceu com os dois baianos na 17ª rodada, lembra? Aham. Uhum. Perderam. Foi. O Bahia em casa pro Cuiabá, lembra? Aquele 2-1. E o Vitória tomou 3-1 do Fortaleza fora de casa. Na 17ª rodada. Recordar é viver. O que isso significa? Nada. Nada. Então hoje, às 19h, tem Internacional e Flamengo. Ó, pela Libertadores, o Atlético já sabe que vai pegar na final quem? O Botafogo. É, eu também concordo contigo. Não é possível. Você acha que... Até Jéssica tá aí, ó. Você acha que... Fazendo um sinal positivo. Você acha que o Peñarol vai ter capacidade pra meter 5 pra levar pros pênaltis? É bem difícil, né, cara? Se bem futebol é uma caixinha de surpresa, né, como diziam os antigos. A Conmebol, ela mudou o local do jogo. Saiu do campo do Peñarol, o campeão del siglo. Segurança, né? E foi para o Centenário. Tudo em Montevidéu. E liberou a entrada das duas torcidas. Sabe o que eu achei um absurdo? Foi o governo querer proibir. Não, dizer que não ia ter como dar segurança à torcida do Botafogo. Mas na verdade é o seguinte, você sabe que vocês na imprensa às vezes aumentam as coisas, né? Mas o que aconteceu lá, a imprensa de lá estava realmente fazendo a campanha que ia ter muita violência, coisa e tal. A preocupação deles estava com os torcedores do Botafogo. Por conta daquele episódio aqui do Rio de Janeiro. Eles tinham certeza que... E lá no Centenário não vai acontecer? Em Montevidéu mesmo? Não sei. Vamos esperar a bola rolar. É. Velho, hoje também tem Sul-Americana, tem o seu Cruzeiro, tem um Cruzeiro em campo. Tem um Corinthians também? Corinthians não, é amanhã. 19h, Lanús e Cruzeiro. Jogo de ida aqui foi 1-1. Quer que eu te diga, sinceramente? Vai dar Lanús. Cruzeiro não tá jogando nada. Posso e quero estar enganado. Diniz vai embora sem ganhar nenhum jogo. Mas, pelo amor de muito Deus. Muito ruim, cara. Muito ruim. Eu acho que isso vai entrar pra história se acontecer, viu, cara? Ele não ganhou nenhum jogo ainda. Um técnico ser demitido de um time sem ganhar uma partida sequer. Pior é que Pedrinho faz isso. Um abraço ao meu amigo Marcelo, lá em Ipatinga. Está nos ouvindo agora. Um abraço pra ele, pra Hélida, pra Matheus, pra todo mundo aí. Grande abraço, meu irmão. Bom, o Bahia não terá Tassiano. Pronto, minha gente. Tassiano não joga esse jogo. É porque muita gente quer ver o Tassiano longe do time, né? No banco de reservas. Biel está sendo preparado para esse jogo. Então já podemos escalar o time do Bahia para o jogo, Calil. Olha para aí, bicho. Já temos o time do Bahia. Foi o passarinho que te contou, foi? É, não, é isso, eu mesmo. Conclusões. Gente. Uma boa análise. Ali atrás, todo mundo do mesmo jeito. Marcos Felipe, Arias, Gabriel, Xavier, Canu e Juba. Estão dizendo. Acevedo, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Lúcio Rodrigues e Biel. Pronto. Acevedo é titular desse time. Pronto. Acevedo é titular. Pelas palavras do Rogério, né? Pelo que ele disse, que mudanças iam acontecer. Ele precisa de um pitbull. Precisa de quê? De um pitbull. E Acevedo é um pitbull. Que seria o quê, falar, no caso? Deixa eu te falar. Há quem diga, eu tô te perguntando. Há quem diga que Tassiano, ele não está em má fase. Ele está mal escalado. Ah, pode ser. Se recuar ele pro meio de campo, ele produz mais. Você concorda? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. No lugar de quem? É, você Cauli? Vai tirar o Cauli, né? Também não vem jogando bem. E na posição dele. Não vem jogando bem, mas o Rogério Ceni sempre disse que ele é fundamental para demais. O esquema tático dele. No meu time seria titular. Que é o titular. Esquema vá matar o diabo. Não, no meu time seria titular. Não mexia de jeito nenhum. Cauli é banco para você? Não, de jeito nenhum, pô. Tô falando, no meu time é titular, cara. É titular, é um jogador importante. No Vitória, mudando pro Vitória, eu posso mudar pro Vitória? Bora. Já? Porque o Wagner Leonardo volta. Gustavo Mosquito não joga. O Vitória também já está escalado, Calil. Olha que beleza. Olha aí, já tô escalando o Vitória. Vamos lá. Lucas Arcanjo. Isso. Quem mais? Cáceres, Neres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Luan Santos, que foi poupado. Que era PK, que é lá Luan Santos, William Oliveira, Mateuzinho, no lugar do Gustavo Mosquito, que vai cumprir suspensão, Carlos Eduardo, Alejandro e Everaldo. Pô, bicho, me dá aí a licença A que eu vou treinar esses times todos. Parabéns. Faço melhor do que a Diniz, eu garanto a você. É isso aí. Então, Tony, pode mudar muita coisa aí. Estão dizendo que o Carpini poderá usar três zagueiros ou três volantes no jogo contra o Atlético Paranaense. Não creio que isso vá acontecer. Bola de ouro, o que é que você achou da bola de ouro? Eu, se tivesse que dar a bola de ouro a alguém, pelo que fez dentro de campo jogando bola, Vini Júnior, claro, certo? Tá todo mundo achando uma grande incoerência. O que estão dizendo, aí você pode até me corrigir, porque eu tô apenas vendendo o peixe que eu comprei, certo? Como é que funciona a bola de ouro, pelo que me disseram? Como é que é feita a escolha dos jogadores? 100 jornalistas participam, recebem da FIFA. 100 pessoas envolvidas 100 pessoas, no futebol. Do ranking da FIFA. São 100 países. Do ranking da FIFA. Então, esses 100 jornalistas recebem uma relação e fazem a escolha de até 10 jogadores, se não me falha a memória. E são esses jornalistas que definem quem vai ser o bola de ouro, quem vai ser o destaque, quem vai ser não sei o quê, quem não vai ser não sei o quê. Estão dizendo lá fora que Vini Júnior foi preterido não pela questão do futebol, mas o extracampo, que ele é um cara que reclama demais. Retaliação? A retaliação, seria retaliação, que fala demais, essa questão do racismo, que não sei o quê. Quer dizer, o cara tá sofrendo o pão que o inferno todo amassou. Pois é. E ainda é culpado? Agora, o maior crime de tudo aí é não dar a bola a quem realmente merecia o que ele fez dentro de campo. Ah, mas Tony, na seleção brasileira, gente, eles nem levam em consideração. Não, isso não é levado em consideração. O negócio é na Europa. Porque se dissesse pra mim, se for depender de seleção, ele não ganha mesmo, não. Não, claro. É. Claro que não, né? E tomara que ele falou que vai, o desabafo dele é que vai fazer 10 vezes mais, né? Tipo assim, vocês vão ter que me engolir, aquelas coisas de Zagallo. Lembrou o Zagallo. E tomara que o desabafo dele, que ele venha realmente com vontade, eu tô torcendo. Vocês não estão preparados. Tô torcendo para que ele venha realmente com uma resposta boa, ele tá principalmente ferido, na seleção brasileira. Que venha com a alma ferida. Ó, fala em seleção, amanhã, 3 da tarde, Dorival convoca os 23 para os dois jogos, 14 na Venezuela, 19 aqui em Salvador. Será que ele vai convocar alguém da Bahia? Ó, para esse jogo de Salvador? Não, da Bahia já tem alguém convocado já. Hã? Quem é? Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues. Vai jogar na seleção uruguaia. Você é um brincante, como diz meu amigo Ataíde. Ele não joga aqui na Bahia? Você nunca mandou um abraço para Ataíde Barbosa, por quê? Porque é meu amigo. Ah, bom. Gente boa. Você não manda abraço para Ataíde. Ele acha. É seu colega, narrador. Segundo o Valdo Santos, ele acha que vai assistir a Copa do Mundo ainda. É? Segundo o Valdo Santos. E você não acha, não? Não. Ok. Me deixa fora disso. A briga é dos dois. Em relação à seleção. Ele levou naquele restaurante lá de Simões Filho? Não. Nunca me convidou para nada. É morte súbita que chama? Nunca me convidou para nada. O meu morreu. Né? Nada. Nem para tomar um Guaraná. Ali é, ó. Ali tem 4 caranguejos dentro do bolso. E 2 ratoeiras. Parece aquele amigo seu que é o chefe dele. Manuel? Não. Silva Rocha? Manuel Gomes é um. Por que você não fala o nome de Silva Rocha? Eu falei alguma coisa? Eu não tô dizendo nada, viu? Você fica inventando coisa. Não tô inventando, não. É, o Bambá. Ó, Neymar, uma reunião, um encontro com a comissão técnica, chegaram ao consenso de que só em 2025. Que existia a possibilidade dele voltar agora. Ele vai dar preferência ao Al Hilal. Ele vai se preparar, fisicamente. Eu acho até de bom senso, porque em março de 2025 teremos dois jogos, um deles contra a Argentina. Doutor Rogério, psicólogo, ele não faz falta à seleção brasileira. Tá bom. Neymar não faz falta. Diante disso, deixa eu ir ali, cara, é melhor. Jéssica, me libere, por favor, Smetak. Eu libero. Sabe o que eu percebi? Que o clima ficou mais leve entre vocês dois depois do dia que eu pedi pra vocês se abraçarem. Mas a gente não se abraçou. Aqui atrás de mim. Aí aonde? De jeito nenhum. Eu falei, levante aí. Vocês os dois levantaram e se abraçaram aqui atrás de mim. Eu jamais abraçaria esse cidadão. Antigamente era mais nervoso o clima. Mas fui eu, que tomei uma decisão. Você sabe que tem um lado que tem que ceder sempre, né? Até uma briga de casal, alguém tem que ceder. Claro. Eu cedi, né? Agora, contanto que o senhor também baixa a bola. Baixa a bola. Ô, Calil, tu me deixa, viu? Antes que eu volte à normalidade, abraço, viu? Bota aí a vinheta. Grande abraço. Tchau. Tchau. Bola na Rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. 9:43. Balanço Geral, volta já. Conexão Sociedade. O nosso encontro diário com o melhor da informação. Uma jornada por temas que movem a nossa sociedade. Saúde, política, comportamento, cultura. Tudo que mexe com a sua rotina ganha vida de forma leve e informativa. Porque aqui o debate é para todos. E claro, a sua participação ao vivo. Compartilhe suas opiniões, denúncias, suas histórias. Conexão Sociedade, de segunda a sexta às 10 da manhã. Onde a informação e a leveza se encontram para transformar o seu dia. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Papo Previdenciário. Olá, amigos, tudo bem? Essa questão foi enviada por Elizabeth, que é da cidade de Catu. Doutor, eu tenho deficiência física e fiz perícia para o BPC Loas, mas o INSS negou porque não me considerou baixa renda. O que eu devo fazer? Olha, o INSS está sendo cada vez mais rigoroso nessa questão da renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Mas tem saída. Alguns casos na justiça, essa renda pode ser flexibilizada. Para isso, é importante você verificar toda a documentação que você juntou e, é claro, buscar um profissional da advocacia habilitado e especialista para poder lhe orientar. Eu tenho certeza que após essa consulta, você terá uma opção de entrar na justiça e flexibilizar essa renda caso ela seja maior. Ou então, até de ajustar a documentação para que a informação chegue mais redondinha no INSS e o seu benefício seja deferido. Você acabou de ouvir o professor e advogado Ed Pares. Eu sou o Rogério Alves e esse foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. É aqui neste lado do mar que preciso ir para me reencontrar. Aqui nós somos a maioria. Jamais conseguirão apagar o que a gente fez. Clama tambor pra toda essa terra bonita ouvir. Porque se o sorriso negro traz felicidade, o que dizer de vários a sorrir? Novembro Salvador, capital afro. Uma realização Prefeitura de Salvador. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que tá aí acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa. Você gasta muito com a sua energia aí na sua casa, no seu comércio, no seu estabelecimento? Você quer economizar de 10 a 30%? Mas como eu vou fazer isso, Felipe? Rafael conta pra gente. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Felipe. Que bom poder fazer parte dessa programação e falar com você que tá ouvindo e tá gastando mais de R$300 e quer fazer economia. Você tem um pequeno negócio, uma empresa, tem uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, você pode economizar, fazer a provisão do 13º salário, o investimento, a aquisição de mais um equipamento, a contratação de mais mão de obra, economizando até 30% de energia elétrica. Ou melhor, de gastar, né? Você vai economizar o dinheiro que você paga. A energia você consome do mesmo jeito que hoje, sem instalar uma placa, sem sequer fazer nenhum investimento. É só ligar 0800-580-2116. Fácil assim? Fácil assim. 0800-580-2116. Você liga, faz o seu cadastro simples, rápido, você vai consumir uma energia que vem direto da luz do sol, vai ajudar o meio ambiente e também o seu bolso. Liga agora mesmo, 0800-580-2116, Felipe. Valeu, Rafael. Agora é com você. Ligue para o Fatura Barata, 0800-580-2116. Ligue, aproveite, economize, 0800-580-2116. O Super Bolsa UniFTC chegou com tudo. Aproveite e siga seu propósito profissional com descontos de 50 até 100%. A prova do Super Bolsa UniFTC é dia 24 de novembro. Os descontos de 50 a 100% valem para diversos cursos, exceto medicina, administração e ciências contábeis. Não fique de fora. Consulte regulamento no site UniFTC. Acesse uniftc.edu.br e inscreva-se. UniFTC, você em movimento. Quer fazer parte da transformação na educação e inovação da Bahia? O SEBRAE está com inscrições abertas para o programa Agente Local de Inovação. São 29 vagas para atuar com inovação nas escolas públicas e ecossistemas de inovação distribuídas em 19 cidades do estado, com bolsas de R$5.000. Inscrições abertas até 4 de novembro pelo site fundacalcefetebahia.org.br. Participe da seleção do SEBRAE. É a minha felicidade, é a Rádio da Bahia, bom dia, Bahia. Sociedade. Sociedade Salvador, Bahia. 9:28. Você está ouvindo Balanço Geral. Eu não tô entendendo, 9:48, agora gente. Depois eu dei, era 9:12, eu falei 9:02. É. Misericórdia. É isso aí. Tá querendo que o programa seja fique mais. Que dure um pouquinho mais. Exatamente. Não é não? Bom, olha, deixa eu dar essa notícia aqui rapidinho. Brasil! Cadê você, Brasil? Vamos lá? Eu tenho um recado muito especial para você que tem 65 anos ou mais e quer se aposentar. Você que pensa que não vai conseguir por nunca ter contribuído ou não contribuiu o suficiente, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Anote esse número aí, 0800-000-3557 ou então WhatsApp 719-8475-7575. Esse é o telefone da Central dos Aposentados, hein? 0800-000-3557. O atendimento é especializado e personalizado. Tá esperando o quê? Ligue agora. A Central dos Aposentados tem a solução para você que não contribuiu o suficiente para se aposentar. E o mais importante, você não paga nada antecipado. E sabe o melhor? Só paga se o seu benefício for aprovado pelo INSS. Você que trabalhou como dona de casa, como secretária do lar ou até mesmo como ambulante, chega de esperar. Faça o seu contato agora com a Central dos Aposentados, que eles vão cuidar bem de você. Ligue 0800-000-3557, 0800-000-3557 ou WhatsApp 719-8475-7575, tá bom? Vou chamar Marcelo Gama. Bora. Vai lá. Vamos. Vamos lá, John. Marcelo Gama, John. É isso? Com o Tratire, vamos tratar e tirador. Alô, Marcelo Gama, bom dia. Alô, alô, grande Calil, bom dia. Bom dia também, Jéssica. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral. E agora, né, Calil, é a hora ideal para trazer uma boa notícia, ou melhor, uma boa sugestão para quem nos ouve agora e está sofrendo com algum tipo de dor. Aliás, amigos ouvintes, me responda rapidinho. Em pensamentos, tá? Qual seria ou qual é a melhor informação que você pode receber? Informar, indicar um produto que de fato, comprovadamente, é capaz de eliminar a dor, tá certo? Então preste atenção. Já anota o telefone, porque final de mês tem promoção especial. 0800-016-1111. 0800-016-1111. Esse produto é o Tratire. Parece que tira a dor com a mão. Falando nisso, meu amigo Calil, não sei se nós temos aí como colocar o depoimento da dona Isabel. Podemos colocar? Tem vamos, como colocar? Vamos lá, bora ouvir. Meu nome é Isabel, moro em São Cristóvão. O Tratire realmente, ele é um produto natural. Eu levei 15 dias para sentir a melhora, porque eu tenho mais de 3 anos que eu ando com problema na coluna, sentindo problema na coluna direto. E eu não aguentava nem me virar na cama, agora eu estou me virando na cama. Mas cada caso é um caso. O meu mesmo, eu levei 8 dias, quando inteiro os 15 dias que eu vi sentir melhora mesmo. O Tratire é a nota 10. Olha, gente, tá. É isso que Isabel, né, dizendo fala, que né? cada caso é um caso, e é assim, a gente que sempre fala. Não, e é assim, ó, qualquer dor, tá, gente? Seja dor muscular, dor nas juntas, dores lombares, problemas de varizes, aqueles Itis, bursite, tendinite, é um monte de it. Esse cara ali, o Cristian brincou que é o time da Croácia, né? Tudo it. Gente, você acaba literalmente, faz o tratamento, inicia o tratamento absorvendo as cápsulas do Ultratire, que é a fórmula que é totalmente natural, vai dar essa nítida sensação que a partir do momento que você usa, vai tirando pedaço, pedaço, pedaço das dores, da dor. É incrível, né, Carinho? Como esse produto vem ajudando as pessoas, né, meu amigo? É verdade, vem ajudando muita gente, como me ajudou, já contei aqui o caso. Ô, Marcelo, hoje é dia 29, não, hoje é dia 30. Vamos fazer isso. Uma promoção nesse final de mês? Vamos lá então, deixa eu ver aqui, 9h53, deixa eu pedir autorização aqui, Vini, é pro Calil, é lá pra Jéssica Calil. Olha só o que eu consegui, gente, 50 ligações agora pra Central Salvador, no 0800, 016-1111, 0800, 016-1111, saiu o Tratire agora, correndo pra sua casa, entrega em qualquer cidade da Bahia, frete gratuito, 75, olha o desconto, estiquei, tá gente? 75% de desconto, não precisa pagar à vista e ainda leva uma caixa, dentro dessa caixa, a pomada milagrosa de presente. 0800 016 1111, 0800 016 1111, Calil. Tá falado então, hein? 0800 016 1111 é o Tratire pra tratar e tirar dor. Um abraço pra meu amigo Adriano, né? O marido de dona Smetak, tá acompanhando a gente também pelo YouTube. É isso aí. Não perde nada. Nada, não passa nada. Nada passa. Ai, vamos lá, mensagem de fé. Bora. Móveis, te amo. Bispo Carlos Cucato. Bom dia, Jéssica, Deus te abençoe. Bom dia, Calil. Um abraço pra toda a audiência do Balanço Geral. Já prepara o copo com água que a gente vai orar. Mas antes, um salmo muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, ele foi pastor de ovelhas, né? Ele sabe o que é ser pastor e também sabe o que é ser ovelha, porque aqui ele se coloca na condição de ovelha. A ovelha, ela obedece o seu pastor. Tem muita gente que diz que Deus é o pastor dela, mas não se porta como ovelha. A ovelha, ela obedece. Quando o pastor dá a direção para que ela vá para um lado, ela simplesmente obedece, ela se permite ser cuidada pelo pastor. Permita-se ser cuidado por Deus. Sabe, quando a gente está instruído pela palavra dele, até o que é para dar errado dá certo. Até quem tenta atrapalhar, no final, acaba ajudando. Busque esse Deus. Inclusive, segunda-feira, nós temos feito um clamor poderoso para que o nosso pastor venha cuidar de nós. Escolhe um horário e vem. Eu queria muito que você estivesse conosco, clamando, para que esse final de ano seja um final de ano abençoado. 6h30 da manhã, o primeiro horário, 8h10 da manhã, depois é um meio-dia, 15h, 19h da noite e 17h30 da tarde, no Congresso Prosperidade com Deus, aqui na nossa catedral, na ACM 4197, em frente ao Shopping da Bahia. Vamos orar? Vamos falar com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que começamos a nossa oração, meu Pai, nos colocando na condição de ovelhas. Cuida dessa pessoa. Tem gente, meu Pai, que está sendo atacada. Como uma ovelha que é atacada por predadores, ela está sendo atacada pela doença, pela dívida, pela mágoa, talvez até por pessoas que eram para ajudar e estão atrapalhando. Seja o pastor dela para cuidar dela, para guardar. Seja o pastor dela para não deixar nada faltar. Que não falte força, que não falte fé, que não falte coragem, que não falte determinação para lutar contra essa situação e vencer. Eu abençoo a todos que oram conosco e peço que o Senhor unja, consagre o copo com água. E quem beber desta água, ó Pai, beba do teu poder e tenha forças para reagir, para lutar e para vencer. A água está consagrada e quem crê, diga amém, diga graças a Deus e beba. Beba dessa água com toda a sua fé. Deus é contigo, viu? Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Segunda-feira eu te espero, hein? 5:30 PM aqui na Antônio Carlos Magalhães, 4197, em frente ao Shopping da Bahia. Bom, e sempre aqui no Balanço Geral, no finalzinho, fazendo essa oração por você. Que Deus te abençoe. Jéssica, um abraço para você, um abraço. Calil, fica com Deus. Até amanhã. Abraço, um bispo, abraço, Carlos Conká. Um abraço também pro bispo Luiz André. Opa, parceiro nosso. Ô, Jéssica. Grande cruzeirense ali, viu? Gente tá boa demais. Ó, essa é para quem já tá cansado de dívidas e desentendimentos por causa da parcela do veículo atrasada. Estamos na reta final do ano e chegou a sua última chance de terminar 2024 com o veículo quitado. Isso mesmo, quitado. A Quit Seu Carro negocia para você reduzir o financiamento do veículo para a parcela caber no orçamento e você conseguir pagar a quitação do seu veículo e se ver longe das dívidas. Quitseucarro.com.br te ajuda a quitar seu veículo com desconto. Acesse agora mesmo quitseucarro.com.br e faça a sua simulação. Valeu? Vamos nessa? Bora, tá na hora. Um beijo, bom dia, obrigada pela audiência de todos. Amanhã tem muito mais. Esperamos vocês. Cali, obrigada. Obrigada a você, como sempre. A gente se vê agora no Balanço Geral, que começa mais cedo, 11:30 AM. Zé já assume, 2 da tarde eu entro no ar. Com muita informação, giro pela cidade. Obrigada aí. Esperamos e com boas notícias. Né? Com certeza. Obrigado também a nossa equipe aqui da rádio. Beijo! Tchau, até amanhã. Se o estadual foi bom, o Brasileirão promete ainda mais emoção. E a Sociedade entra em campo com a equipe show para levar o melhor do futebol até você. Ainda tem Copa do Brasil, Intermunicipal, Libertadores, Eliminatórias e muito mais. Você já sabe, futebol show é na Sociedade. No AM, FM, aplicativo Sociedade Play, sociedadeonline.com e no canal oficial no YouTube. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Giro Bahia. Salvador é a cidade fortificada, patrimônio histórico com sua arquitetura colonial e suas fortificações. A capital baiana foi planejada com um sistema defensivo complexo, criado entre os séculos 16 e 18, em pontos estratégicos. O objetivo? Proteger o litoral e garantir o controle do lucrativo comércio de açúcar. Quer sentir um pouco dessa história? Visite o Forte de Santo Antônio da Barra, que marca a entrada da Baía de Todos os Santos. E sabe qual é esse forte? Sim, o famoso farol da Barra. Ali pertinho estão os fortes de Santa Maria, que protegia a praia invadida pelos holandeses, e São Diogo. Na região da Gamboa tem o Forte de São Pedro e em frente ao terminal marítimo, no meio do mar, está o Forte São Marcelo, que já foi presídio e teve papel crucial na defesa da cidade. E tem mais, os menos conhecidos, Forte de Santo Antônio, Além do Carmo, Barbalho, São Alberto, Laje e Nossa Senhora do Monte Serrá. Se naquela época o transporte era a cavalo ou a pé, hoje é possível ir da Lapa ao aeroporto de metrô. Já faz 10 anos que o metrô está em operação, transportando 400 mil pessoas por dia. Novas avenidas e túneis, como o Complexo Viário de Águas Claras e o novo trecho da linha vermelha na Avenida 29 de Março, facilitam a vida de quem circula de carro. Ainda em infraestrutura, a cobertura de água e esgoto de Salvador já atingiu as metas previstas para 2033. Com mais de 5 bilhões de reais em investimentos. O assessor da Embasa, Júlio Mota, ressalta que Salvador é a capital mais bem saneada do Nordeste. Temos hoje uma cobertura de 99% no serviço de abastecimento de água, de 90% no de esgotamento sanitário em todos os domicílios, o que já atende às metas previstas pelo novo marco legal do saneamento. Desde 2007, quando iniciou o programa Água para Todos, foram investidos mais de 710 milhões em abastecimento de água e 689 milhões em esgotamento sanitário na capital baiana. Outra ação importante foi a requalificação do canal de água bruta na barragem de Pedra do Cavalo, o nosso maior manancial. Na área de esgotamento, 22 bairros foram beneficiados com investimento de 43 milhões em obras de recuperação de interceptores de esgoto nas avenidas São Martins, Suburbana e Boca do Rio. No esporte, o Centro Olímpico de Natação foi requalificado e milhares de pessoas já foram beneficiadas por projetos como Esporte por Toda Parte, Lutando pela Paz, a Casa de Ginástica. E uma curiosidade para encerrar, quem nasce em Salvador é soteropolitano. O nome vem de Soterópolis, uma junção das palavras gregas soter, que significa Salvador, e polis, que significa cidade, ou seja, cidade do Salvador. Giro Bahia. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Há mais de 20 anos, o projeto Nova Canaã transforma vidas no coração do sertão baiano, oferecendo gratuitamente educação em tempo integral, 4 refeições diárias, transporte escolar, material didático, entre outras atividades. Também aprendem sobre sustentabilidade com sistema de horta comunitária e criação de animais. Nova Canaã é mais que uma escola, é um projeto de futuro para nossas crianças e suas famílias. Juntos, criando oportunidades para quem mais precisa. Apoio, Secretaria de Educação do Estado da Bahia e Rádio Sociedade da Bahia. Na Sociedade, além de ficar bem informado e curtir as melhores músicas, você também pode faturar presentes incríveis. Tem um ano de Vale Gás, ingressos para cinema Oriente Filmes, acessos para shows, kit exclusivo Sociedade, eletrodomésticos e muito mais. É fácil participar. Basta ficar ligado na nossa programação e interagir com a Sociedade através do nosso WhatsApp 719-9656-1025. Ou pelo telefone 71-3486-3201. Rádio Sociedade, a rádio preferida do baiano, surpreendendo os ouvintes com presentes incríveis. Confira o regulamento completo em nosso site sociedadeonline.com e participe agora mesmo. Interrompemos nossa programação para uma dica importante. Sintonize Sociedade FM 102,5 e curta a experiência de uma rádio multiplataforma. Companhia ideal na sua casa, no seu carro, celular, aplicativo Sociedade Play, site sociedadeonline.com e no canal Rádio Sociedade no YouTube. Jornalismo, esporte e entretenimento. Sociedade, a programação mais completa do rádio baiano. Sabe aquela companhia que te atualiza, anima o seu dia e melhora o seu astral? Seja no carro, no metrô, no busão, no conforto do seu lar ou na rotina do trabalho, a Sociedade agrega leveza com muito conteúdo pra você. Aqui você ouve sua música favorita, acompanha seu time do coração, além de se manter bem informado com os melhores profissionais de jornalismo do rádio baiano. Sintonize com a gente, FM 102,5, AM 740, mas também você pode acompanhar pelos nossos canais de streaming, através do aplicativo Sociedade Play ou pelo youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Aproveita e se inscreve. Rádio Sociedade, a melhor companhia do baiano em todas as horas, em todo lugar. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular. A melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações. É da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, 100 anos contando e fazendo história. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. 10h07. Conexão é informação, opinião, credibilidade é na sociedade. Conexão, sociedade. Olá, um ótimo dia para você que está conosco aqui no Conexão Sociedade até o meio-dia. Bora atualizar as principais notícias dessa manhã aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e também no mundo. Você é sempre muito bem-vindo. Vem fazer o programa comigo, trocar ideias, trazer suas informações, as informações aí do seu bairro, as informações do seu trabalho, por onde você passa nesse momento, rapaz. Esse incêndio, hein, gente, lá no centro de São Paulo, na 25 de março, lugar onde tem tantos baianos, né? Tantos nordestinos, muita gente que vai comprar. Tá acontecendo desde muito cedo, muito triste, viu? Porque é o trabalho das pessoas, né? E com certeza vai afetar também alguns prédios ali do entorno. Os prédios são muito grudadinhos, né? Uns nos outros e logo agora, perto do Natal. Bora combinar? Que quem é, né? Quem é sacoleiro sabe aí, quem compra pra loja também, tá comprando agora, indo buscar pra poder desaguar aí, tanto na Black Friday de novembro, quanto no Natal. Agora 10h09. Bora para uma das principais notícias. Sociedade, o trânsito em tempo real. Sim, o trânsito, a gente quer saber como ir e como vir, e quem traz a informação é ele, Tiago Costa. Muito bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Provinte Conexão Sociedade. Uma excelente quarta-feira a todos. Eu começo com informações da Paralela no sentido aeroporto. Isso porque mais cedo, na altura da estação CAB, teve acidente. Tinha muita retenção. Situação resolvida, mas ainda tem um pouquinho de intensidade nesse trecho. Apesar disso, quem está saindo da Bonocô, vindo da Rótula do Abacaxi, indo para a Paralela, não precisa desviar o caminho. Dá até para escolher, seguir tanto pela CMDETRAN como pela Luiz Eduardo Magalhães. No outro sentido da Paralela, indo para a Rodoviária, ainda tem retenção no Trobogi e no trecho final entre Imbuí e Pernambuco. A dica para quem está agora em Mussurunga e tem compromisso no meu empresarial é desviar pela Orlando Gomes e seguir pela Orla. Aqui tem Unimed, cuidar de você é nossa especialidade. Unimed, juntos pela sua saúde todos os dias. Volto contigo, Silvana. Obrigada, viu, Tiago, muito obrigada. Agora 10h10 aqui na capital baiana e Uber Black tá na área. Conexão Sociedade. Uber Black nervoso, viu? Inclusive, a Polícia Federal cumpre nessa manhã mandado de busca e apreensão aqui na capital. A ação faz parte da operação Nem Tudo é Liberado. E eu vou incluir aqui o muito pelo contrário. Essa operação investiga um grupo responsável por compartilhar fotos e vídeos de pornografia infantil nas redes sociais. As investigações tiveram início em 2023, depois de uma denúncia de uma ONG que apontou a existência de diversos grupos onde esse tipo de conteúdo é compartilhado. Pense aí. Dois empresários são presos durante uma operação da Polícia Civil e da Receita Federal na Bahia e em Minas Gerais. A ação faz parte da Operação Torin, ou Torin, que investiga uma empresa do setor de mineração suspeita de sonegar cerca de R$35 milhões em impostos. Segundo as investigações, além de cometer fraudes tributárias, o grupo utilizava os familiares como laranjas para realizar a lavagem do dinheiro. E agora vai ter uma entrevista coletiva virtual, agora às 10h30, com os promotores de justiça Alex Neves, que é coordenador do Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, e Anderson Cerqueira, além da delegada Aline Peixinho e da inspetora fazendária Sheila Meirelles. Eles que vão fazer aí o balanço dessa operação. Imagine, sonegação de R$35 milhões. Eu vou pedir pra redação, né, redação, a gente podia acompanhar essa entrevista aí, né, pra colocar alguns trechos aqui, ou ao vivo, ou então vocês selecionam alguns trechos e a gente coloca aqui no ar. Ainda dá tempo, né, a coletiva acontece às 10h30, são 10h12 agora. 10h12, como eu disse, o transporte coletivo segue suspenso há 5 dias no bairro da Paz. O serviço foi interrompido por conta da sensação de insegurança da região desde a última sexta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Público, o policiamento continua reforçado no bairro da Paz e o comandante da 15ª CIPM, o Major Albert Nogueira, afirma que já é possível retomar a circulação de ônibus. A gente entende, né, a dificuldade para o rodoviário trabalhar em um ambiente assim, por isso buscamos nos reunir, ouvi-los, né? E intensificar o policiamento, né? O fim de linha do bairro da Paz é na frente da nossa base comunitária, mas a gente sabe que existe todo um trajeto, né? Então eles não estão muito seguros, mas estão tentando ver se hoje retomam a rotina do transporte do bairro. A comunidade vem sentindo essa falta, né? Então a gente pede à comunidade também que busque nos ajudar nesse trabalho de convencimento de que temos condições de atender os rodoviários e a comunidade. Mas o nosso trabalho não pode parar, né? A gente tá vendo o que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas têm recebido os vídeos, fotos de situações com diversos disparos de arma de fogo. A polícia não pode ficar inerte a isso, não pode deixar esses grupos criminosos tomarem nossa sociedade, nossa cidade, nosso estado. E a gente vai precisar continuar agindo. Agora a gente também, na outra vertente, estaremos fazendo a prevenção, que é o principal trabalho da Polícia Militar. Agora 10h13, o fornecimento de água segue suspenso na Baixa do Tubo e também em Cosme de Farias. O serviço foi interrompido depois de um vazamento na rede distribuidora da Avenida Bonocô e a previsão é que o abastecimento seja normalizado até o final da tarde de hoje. Serão retomadas na segunda-feira as atividades na Escola Municipal Dom Pedro I. Sabe que escola é essa? Aquela de Heliópolis, onde houve um ataque em que 3 alunos foram mortos e o autor do ataque também se matou. Foram ao todo 4 adolescentes, né? Mortos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a instituição conta com cerca de 230 estudantes e o retorno será de forma gradual. As aulas da Escola Municipal de Heliópolis foram suspensas no dia 18 de outubro, depois que um aluno de 14 anos entrou armado na instituição e matou 3 estudantes e em seguida tirou a própria vida. E um incêndio de grandes proporções atinge o shopping 25 de março no Brás, localizado na região central e tradicional de São Paulo, né? Tradicionalmente um local de compras, algumas pessoas imaginam que é um local para comprar roupa ou para comprar bijuteria. Não, gente. O Brás não. A 25 de março é um lugar muito tradicional para você comprar presentinhos, lembrancinhas, brinquedos, produtos para decoração sazonal, sabe assim, produtos de Natal, coisinhas de Natal, brinquedo, tem muito brinquedo. Porque realmente, bijuteria e roupa, se você for comprar lá, você vai achar mais caro. Roupa você compra no Brás, bijuteria você vai comprar na Ladeira Porto Geral. Já tô dando aqui todos os canais, E se você quiser uma roupa mais fácil, assim, mais sofisticada, não tiver tanto apego ao preço muito, muito baixo, você pode ir na José Paulino, que você vai encontrar, assim, roupas muito bem feitas também. No Brás também tem, mas você tem um pouquinho mais de trabalho de buscar. Agora, esse incêndio acontece, tudo isso é na região central de São Paulo, né? Mais central, com o Brás ali no bracinho da Zona Leste. Mas a 25 de março fica no coração de São Paulo. Uma área muito densamente, eu vou chamar de povoada, apesar das pessoas não morarem, mas com um adensamento muito grande na área comercial. São muitos shoppingzinhos, que são prédios, na verdade, um do lado do outro, com muitas lojas pequenas ou grandes, com produtos altamente inflamáveis. Pelo menos 22 viaturas da corporação e 65 bombeiros estão no local na tentativa de controlar as chamas. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas. Segundo testemunhas, as pessoas conseguiram sair antes que as chamas se propagassem. E agora a preocupação realmente é com o prejuízo material, com apagar as chamas e também com a estrutura, né, desse shopping 25 de março. E a estrutura dos prédios que estão no entorno. A rua está fechada. A gente estava vendo aqui, inclusive, na TV Record Bahia. Agora 10h16 e ele voltou! O boêmio voltou novamente. Noel Tavares tirou quase 3 meses de férias, né, Noel Tavares? Seu destaque. TRE realiza pesquisa para medir satisfação dos eleitores. Eu conto tudo daqui a pouquinho. Porque eu também estou no Conexão Sociedade. Obrigada, viu, Noel? Muito obrigada pelas informações. Everton da Silva Santos dá bom dia. Por sinal, vou mandar um beijo no coração de Everton Santos, que me mandou bom dia, boa tarde ontem. Tava dentro de um evento. Vou mandar bom dia para Jairo também, que tem sido um parceirão nosso. A gente está querendo trazer o ministro Rui Costa aqui para conversar com a gente, né? Falar do que ele tem feito lá no governo. Falar das articulações também. E Jairo, que é o assessor dele, baiano, que está morando lá em Brasília, tem nos ajudado muito, muito, muito. Nilson Ferreira, muito bom dia. Para mim, o pior crime é esse. Pedofilia, nojento. Nilson, você sabe, tem alguns crimes, por mais que eu seja muito pró-vida, que eu acredite que o Estado não tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, mas tem alguns crimes que realmente para mim são muito difíceis. Estupro, pedofilia e agressão a idosos. Você sabe que assim, todas as vezes que eu vejo esses crimes, parece que eu volto para a Idade Média. Eu não sei você, me conte você aí quais são as sensações físicas, inclusive, os desejos que você tem, pelo menos os publicáveis, né, os veiculáveis, quando você ouve falar desses crimes, de quem agride idoso, aquele idoso bem magrinho, já que não, sabe, que não tem condição, de quem estupra ou violenta, né, porque pode ser um homem também, ou um jovem a ser violentado, e de quem pratica pedofilia, que é todo tipo de abuso a uma criança incapaz. Eu realmente volto para a Idade Média, sabia? Assim, eu tenho uma ganas, preciso até cuidar disso, né, porque esse é um desejo de vingança, e claro que a gente, o ideal é que a gente queira a justiça, mas eu fico pensando nas mentes doentes de quem age dessa forma, né, nas mentes totalmente, não são desequilibrados. Achei até que o povo tava brigando aqui na porta, o povo falando alto na porta do estúdio. Falei, eita, que o povo tá comendo. Mas, né, não sei se são doentes, se são apenas mentes desequilibradas, ou sem caráter, ou sem, né, só Deus sabe. Mas você pode dar a sua opinião, sim, através do nosso WhatsApp, que é o seu, o 965-61025. Você pode mandar o seu texto, pode mandar a sua opinião em áudio também, eu vou abrir já já. Se você preferir, pode falar com a gente pelo canal do YouTube da Rádio Sociedade, ou pelo Facebook. Fala que eu te escuto. Sim, tô aqui pra te ouvir. Agora é 10 horas e 19 minutos. Sociedade. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a melhor resenha do rádio baiano. Esporte. Mais. No nosso bate-papo esportivo, a paixão que move o Brasil, o futebol. Notícias da dupla Bavi, as principais competições nacionais e internacionais e, claro, a seleção brasileira também é pauta. Aqui você também acompanha o esporte olímpico e o amador. Tudo isso com a participação do torcedor que não entra em campo, mas usa 10 e a faixa pra cornetar. Então não perca, às 12 em ponto, Esporte Mais, a jogada certa na sua rádio preferida. É mais que esporte, é Esporte Mais. Sociedade, há 100 anos, contando e fazendo história. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que tá aí acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você gasta muito com a sua energia aí na sua casa, no seu comércio, no seu estabelecimento? Você quer economizar de 10 a 30%? Mas como eu vou fazer isso, Felipe? Rafael conta pra gente. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Felipe. Que bom poder fazer parte dessa programação e falar com você que tá ouvindo e tá gastando mais de R$300 e quer fazer economia. Você tem um pequeno negócio, uma empresa, tem uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, você pode economizar, fazer a provisão do 13º salário, investimento, a aquisição de mais um equipamento, a contratação de mais mão de obra, economizando até 30% de energia elétrica. Ou melhor, de gastar, né? Você vai economizar o dinheiro que você paga. A energia você consome do mesmo jeito que hoje, sem instalar uma placa, sem sequer fazer nenhum investimento. É só ligar 0800-580-2116. Fácil assim? Fácil assim. 0800-580-2116. Você liga, faz o seu cadastro simples, rápido, você vai consumir uma energia que vem direto da luz do sol, vai ajudar o meio ambiente e também o seu bolso. Liga agora mesmo, 0800-580-2116, Felipe. Valeu, Rafael. Agora é com você. Ligue para o Fatura Barata, 0800-580-2116. Ligue, aproveite, economize, 0800-580-2116. Atenção! Você tem 65 anos ou mais e quer se aposentar, mas nunca contribuiu para a aposentadoria? Não perca tempo! Ligue agora! 0800 000 3557. WhatsApp 99845 7575 e marque uma consulta gratuita em nosso escritório ou no conforto e segurança da sua casa. Você tem direito.